Mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Boa tarde, está no ar Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito com desconto em folha. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. O Estádio 97 também tem oferecimento da Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. Tudo bem, pessoal? Ah, muito bem. Oh, beleza. Muito legal. Ah, vamos que vamos. Hoje tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo? Nossa, tá mais tranquilo que nunca. É mesmo? Olha só. Aqui não tem choro, aí tem? Aqui, muito bem, ó. Aí choro tem choro? Aí nenhum, tem... mas imagina, ah, então, choro. Velho. O que é isso, choro? Não sei. Aqui não tem choro. Né? Aqui tem chorinho, né? Não chora, Cuca. Você só tá no motivo de rir agora. Tristinho, né? Na que coisa. Melhorar, né? Tem um time ontem que me lembrou o Brasil lá, o Thiago chorando. Mas chorou, hein? Vocês são todos uns lixos. Mas lixo, respeito, moleque. Fala do moleque agora, porque o senhor criticou muito aqui o Thiago na seleção brasileira. Ô, Domênico, O senhor criticou muito. Quem é o time da fralda cheia, Domênico? Então, antes de começar a gritaria, eu vou respeitar o seu Bento, que é o cara que vai dar as manchetes. Na hora do Corinthians eu falo. Nossa, ai, bati agora com o Pinguel na casa. Ai, vou chorar de novo. Não, é verdade, agora, olha, agora obrigado, o Bento foi. Que moral que eu dei pro Bento aí, porque todo mundo te atropela, Bento. Eu sei, tô solidário ao senhor. Muito obrigado. Tamo junto, sei que tamo junto. O Corinthians tá ganhando e não dá moral, né? Quer falar? Acho que não. Respeita meus companheiros aqui, eu sou evidente. Sufoca o Benjamin, deixa o Benjamin amordaçado. Evidente. Boa tarde pra todo mundo. Boa tarde, seu Bento. E aí, seu Bento? Tudo bom? Boa tarde, né? Tudo certo, seu Bento? Tudo tranquilo. Pode começar com o tricolor? Tricolor. Pode ser. Tem jogo hoje, né? Tem jogo. Exatamente. Daqui a pouquinho. Até aproveitando, hoje nós estamos recebendo aqui nosso amigo Daniel Perrone. Boa! Grande Perrone. Né? Você conhece pouco do tricolor. Conhece pouco. Na verdade, ele já sabe. Olha, sabe tudo. Ele já sabe tudo sobre a permanência ou não do Maicon. Ah, isso é importante. Ele já sabe, inclusive, quem que vai trazer dinheiro da China. Gente, ele sabe tudo. Caramba. Aí você pergunta, ele não fala. Fala? Hoje ele vai falar no ar. Hã? Vai falar no ar. Será? Tem quem diga que ele é até neto do Leco. Mas... Posso falar uma coisa? O último cara que falou saiu do clube depois de 6 horas que foi contratado. Então eu não vou falar nada. Caraca, essa aí, hein? É verdade, então, Sobrado. O scout do cara, né? Jet Gol. O scout do cara. 5 horas no clube, 1 exame admissional, 1 demissional. Nossa. Que beleza. Esse é o scout do Jetterson. Como vocês pediram aqui ontem, né, Sobrado? Até eu vi no teu Twitter, a maioria dos São Paulinos aí. Então foi rescindido mesmo, nem chegou, né? O Jetterson, tchau pra ele. Besteira que ele falou uns anos atrás, custou a maior transferência da carreira dele. Ah, mas na boa também, pegaram pesado com o moleque. Ah, vai. Para, mano. Para, o moleque brincou na internet, gente. Quem não brincou na internet, mas, mano, vá. Esse cara não ia ter vida no São Paulo. Brincadeira cara essa, mano. Para, gente, para. Tudo hoje é o politicamente correto. O problema maior não é, olha, eu repito, na minha opinião, o problema não é jogador torcer por outro time, ter tido time de infância ou ter risada, outro time mesmo. Enquanto profissional. Não, mas eu não tô rebatendo, mano. Tô falando outra coisa. Não, mas... Se fosse o Suárez que tivesse postado isso, vocês iam falar que queremos mais. Vocês também estão falando, né? Isso é uma coisa que eu vou te falar a verdade. Se chegasse e falasse assim, amanhã o São Paulo trouxesse o Ibrahimovic, né? E fossem descobrir a passagem do Ibrahimovic no passado, jurando amores ao Corinthians, eu não sei se a história terminaria desse jeito. Mas o importante não é se o cara torce pro São Paulo ou não. Grandes ídolos da história de São Paulo não eram São Paulinos. Pode ser que com a passagem pelo tricolor, tenho até dividido o seu amor com São Paulo. Caso do Careca, do Serginho Chulapa, ambos que eu saiba, santistas. Ambos que eu saiba, santistas, entendeu? O Careca também? Sim, santista. Porque o Careca não vem do Guarani lá. Careca é santista doente. Exatamente. Mas ele torcia pro Santos mesmo assim? Ah, mas o Santos sempre foi um time, principalmente nos anos 60 e 70, torcida nacional, né? Como o RG disse, o Santos enchia mais o Maracanã que a Vila Belmiro. É verdade. Exatamente. Então o Santos, até por causa do apelo do Pelé, era um time nacional na época. Podemos dizer, um dos times mais conhecidos do Brasil é o Santos. Mas eu acho absurdo a pessoa ser julgada por uma bobagem que ela fala. É bobagem, às vezes você fala mesmo. Aliás, mas eu não falei. Não tá falando bobagem. Você abriu um pouco a boca demais, hein? A Dilma estuprou o Brasil e foi reeleita. Eu só brinquei, só, tá ok? Mas só brincou. O que temos de novo para hoje? Temos de novo aqui, ó. Vou passar a escalação do Tricolor, tem uma mudança apenas, duas mudanças ali no time do Tricolor. Então, olha a resposta, porque hoje tá o Daniel Peroni aqui. Se você falar bobagem... Eu olhei seis vezes a escalação para não comer bola aqui. Você sabe que ele recebe a escalação antes da imprensa, né, então? Já vi chegar no WhatsApp dele. Ô, seu Bento, quer dizer que chegou um Jetterson. Jetterson. E saiu o Jetterson Ski. Exatamente. Saiu aí, sensacional. Olha aí. Saiu rapidinho. Nome de carro, né? O novo Jetterson. Já voltou salvando a hora, hein? Nossa, imagina a mulher dele. Chegou em casa, deve estar ouvindo da mulher. Quer morar em São Paulo. E o filho? Nova, e o filho? Carro importado. Ah, mas só mais um detalhe que eu queria dizer. O pai, né, contando pro... Você é um trouxa. Fora essa questão do time que torce, do que ele falou, vou te falar uma coisa. Eu queria entender como que nesse Brasil imenso os caras foram achar e ainda analisar o scout de um cara que tá lá no escafundó do Judas. Ah, os caras conseguem, velho. Posso falar um negócio? Ele já teve passagem, Sombra, pelo Inter, acho, Curitiba, alguma coisa do tipo. Peraí. 15 gols. É 13 gols em 5 anos. Ele tava no Jota Malocelli. Quanto? Né? 13 gols. Tô errado, Perrone? Não, tá certo. 13 gols. Não, mas tá pegando o pé do cara. Do cara de que trouxe ele. Não, mas o vídeo de melhores momentos dele é quase 13 minutos no YouTube. Legal. Se ele entrasse em campo, eu falo assim: podemos colocar os melhores momentos pra enfrentar? 13 minutos, os melhores momentos dele em 5 anos? 13 gols. Não, é só o pupurri. Você tá de sacanagem? 13 gols em 5 anos. Aí a gente lê, não, porque o São Paulo agora tá com um departamento de scout, que faz uma análise profunda. Eu não sei, agora eu não lembro nem de. Teve um ouvinte e falou assim: olha, ele tem mais cartão que gol. Que departamento de scout é esse? Que não vê lá as mídias sociais do cara, o tanto de... Eu não vou nem falar agora que ele falava do Corinthians. Pode falar, puta preguiça de treinar, blá, blá, blá, blá, blá, blá. O lance de jogo do... Vou ver o jogo dos Bambi. Não, foi isso, mas... que pegou mal, não, né? Não, mas não é só isso. O comportamento do cara, as coisas que ele se expressava. Não tô nem falando em relação a Corinthians e São Paulo. Ah, vou dar um migué na musculação. Teve isso também. Eu acho uma das piores coisas. É você, além de você. Vou dormir até meio-dia, vou só treinar às 15, porque vou dar um migué na musculação. Pois Miguelzinho. Ele fala assim: hoje tem treino de finalização, muito chato, não dei um miguezinho, não quero fazer. Poxa. Quem administra a conta dele, o Jobson? Faz um Twitter desse daí? Ele não pode ir pra nenhum outro clube. Por favor, clube. Me diga, quem foi o grande autor dessa contratação, se é que você sabe? Como que o São Paulo, com o departamento de scout, foi achar um jogador que faz 13 gols em 5 anos e que, cara, eles... Ah, mas foram assistir o cara jogar? Desculpa, cara. Também eu não tenho a mínima ideia quem contratou ou não. Disseram que... Essa contratação, por exemplo, foi uma contratação surpresa. Não tinha nenhuma mídia... Mas foi surpresa veículo... na acepção da palavra. Não, a gente... Perfeito. Na hora que entrou esse cara... A gente viu assim no site do São Paulo ele cumprimentando o Cueva, né? Os dois chegaram juntos, né? Aí no texto do São Paulo, aproveitando, contrataram o Jetterson no lugar do Wilder, que entrou em acordo e voltou pro México, etc. E aí a primeira coisa que aconteceu foi pipocar todo o Twitter dele. Isso pra mim mostra que o departamento de futebol do clube, nesse caso. Trabalhou completamente alheio ao departamento de comunicação, ao departamento de marketing. Porque quando você vai contratar uma pessoa, você tem que contratar em conjunto, você tem que saber. Eu tô querendo contratar alguém na minha agência, na minha empresa, Eu quero saber quem é esse cara. Eu vou visitar além, eu vou fazer coisas além do currículo dele. É, o scouting dele, pra mim, que é gravíssimo, que não tem a mínima condição de estar no São Paulo, né? E pior que isso, o comportamento dele no Twitter, o Ale Lozette do Globo Esporte apontou isso. Pior do que ele debochar do clube que futuramente ele poderia... De um clube, né? Que futuramente poderia vestir a camisa. Isso é despreparo, isso é até um pouco de menos pra mim. É gravíssimo, não deveria nem ser anunciado. Mas é o comportamento fora de campo. É, e isso mostra como a gente tá frágil na parte de redes sociais, etc. Você pega... Imagina uma menina de 17, 18 anos que conversa com alguém e manda uma foto pra alguém. Essa foto aí pode ir pro mundo inteiro. Então, tem que tomar muito cuidado realmente com essa... Foram buscar em 2011, né? Com essa história. Imagina, foram, né? Buscar... Não, em torcedor vai mesmo. Né? Torcedor vai buscar e não onde é difícil. O cara tiver. E não é difícil. A internet é o grande boteco do você atual. Você jogou na internet, então, meu. Tchau. Em vez de você procurar o torcedor, o jogador bebendo num boteco, agora você vai procurar o comportamento do torcedor na internet. Olha, meu amigo Betão te mandou um abraço, seu fã também. Opa, abraço pro Betão. Mas eu fico assustado, como que o São Paulo conseguiu chegar nesse cara? Da onde saiu a convicção de contratar esse jogador? Como que o São Paulo... Né? E outra coisa. Membros da diretoria de São Paulo viram o jogo dele, Sombra, e gostaram, velho. O pintado ali, todo mundo, o pessoal recomendou, justamente pela característica que ele tem. Como que chegar... Não, eu sei, mano, tudo bem. Desculpa, cara, mas eu não acredito que esse jogador tenha sido chamado a atenção pelos scouts. Não, mas São Paulo tem um aplicativo. Já não é, né, Sombra? São Paulo tem um aplicativo que todos os clubes têm, que é aquele Zap Player, que você coloca lá. Que era um atleta de tal idade até tal idade, que custe tanto até tanto. Então, veja os scouts dele e veja se por acaso tem algo que possa chamar... Bisnaga, né, mano? Que possa chamar a atenção, cara, na boa. São Paulo falou, quero gastar R$300 mil com jogador. Me vê R$300 mil de jogador aplicativo. Foi mais ou menos... Apareceu o Jet Go. Agora tem um outro detalhe. Se esse cara é tão bom quanto o departamento de futebol achou que ele era, e com um potencial tão grande... Banca ele. Tinha que ter bancado. Exatamente, Sombra. Se o cara é bom... Cadê a convicção da contratação? Cadê a convicção da contratação? É bom. Cara, faz exatamente um trabalho de marketing. Que eu pensei na hora. Faz um trabalho de marketing. Fala que era fake o Twitter. Fala que era fake. Fizemos uma investigação. Isso faz zoeira. Inventa mil coisas. Mas se o cara é bom, você tem que bancar. É? Agora, se não bancar. É porque o que nem eu tava dizendo. Se fosse o Ibrahimovic, duvido que fizesse. Ia limpar a barra do cara. E o Ganso? O Pato, quando processou São Paulo. Pato processou. Lá. Ah, sim. Foi lá e bancaram. Bancou. Não, vai ficar aqui, sim, vai jogar. Entrou na justiça, acabou, esqueceram, entendeu? Então, assim, se fosse bom assim, tinha que ter bancado. Tinha que ter bancado. Tinha que ter bancado. Cadê a convicção da própria direção naquilo que ela faz, naquilo que ela contrata? Eu, na boa, cara, pode contar pra mim a história que for. Eu não acredito. Foi muito esquisito. Não, se eu sou o Corinthians, né, eu contrato esse jogador pra ontem, né? Já vai chegar, já é identificado, né? Velho, esse cara, se chegar no Corinthians, o cara mita, mano. O cara vai ser o novo Zizal. Olha aí, não opinião. Entra em campo, mas é... É aí, mano. Olha a minha opinião aí, ó. Vou me aplaudir aí, vocês estão precisando. Ele vai pro Corinthians e joga contra o São Paulo, mano. Já sugerimos isso daqui, ô, seu nosso cego. É? Lógico. Mas parabéns, a sugestão é muito boa. Mas hoje foi a primeira vez, né? Hoje foi. Então palmas pra mim de novo. Parabéns. Obrigado. Passa a escalação aqui do Tricolor, então. Passa aí, cara. Denis. É o Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Matheus Reis. Meio campo é com João Schmidt, Thiago Mendes e o Ganso. E na frente, Michel Bastos, Kelvin e o Ítalo ficou com a vaga do Allan Kardec na concorrência. Ítalo! Certo? 21 horas, esporte. Ô, vamos falar do Santos aí, que foi o que ganhou. Vai, vamos aí. Estamos convidados aqui. O Perrone, gostou da escalação? Eu gostei. Sem o Caleri vai ficar bem difícil, mas acho que o Ítalo tá muito melhor do que o Kardec, então a fase do Kardec é ruim mesmo, não tem jeito, não dá pra testar um jogo desse. Eu tô apostando aí no 1-0 aí, porque o Caleri não tá. Porque mas o Sport é fraco, hein, Perroni? É fraco, mas por exemplo, o Thiago Mendes tá voltando agora, num jogo ou outro, tá voltando. O Rodrigo Caio quase que não joga esse jogo, né? É. Ele torceu o joelho. 1-0 e a gente fica lá na ponta, lá no, junto com os... Fica lá no bolo de cima. Fica no bolo de cima. Acho que até a minha estratégia pro São Paulo nessa primeira fase aí do campeonato é ficar entre os 6 primeiros até a metade para depois ver o que vai fazer, porque não tem jeito, a gente tem uma Libertadores aí no meio. A cabeça tá no jogo da Libertadores. Não, né? Tem como, daqui a pouco o Balsa vai começar a poupar os atletas, você tem jogos entre as decisões. Então, se a gente ficar entre os 6 primeiros, é o lucraço do São Paulo do ano. E aí você tem as duas chaves aí, você tem depois do sucesso ou do fracasso da Libertadores... Pra você ver o que você vai fazer no brasileiro. Até porque, depois, geralmente, né, Perrone, depois da metade do campeonato, formam os três blocos, né? Que você tem aquele grupinho lá de cima, do meio, e aquela galera que fica brigando ali embaixo. E eu concordo com você, eu acho que quem aguentar aí o bairro até a metade da tabela, depois vai ficar aí realmente... É muito equilibrado. Lutando por uma boa. É o primeiro turno, não? É. Perrone, seco pra você. Chegam reforços até Libertadores? Sim ou não? Cara, Libertadores é daqui a uma semana, praticamente. Então, espero que sim. O Leco promete... Você traga a informação, não é no seu palpite. Tem que trazer informação, né, jornalista? A informação que eu tenho é que tá muito difícil realmente pro Maicon ficar. Muito difícil mesmo. A história, assim, o Porto começou com um valor no início da negociação e agora tá chegando num valor praticamente 3 vezes maior. Porque eles sabem vender, né? O São Paulo tem que ter um ou dois zagueiros a mais. Se o Maicon não ficar, tem que ter dois zagueiros. Periga do Rodrigo Caio ser vendido. Também, né? Mas tem proposta, não? Não tem, mas é aquela história, né? Abriu janela, a janela chinesa, já viu, né? Janela chinesa, meu amigo. Todo mundo tem proposta. É. Todo mas o que se comentou não era de China. Não, esse é de Alemanha. Europa, Alemanha, parece. Mas nunca se sabe, né? Eu acho assim, você tem que se preparar pra janela. Não tem jeito. O São Paulo, aparentemente, né? Não contratou ninguém pra um lugar de uma possível saída do Maicon. Então... Tudo leva a crer que a gente ache que o Maicon vai ficar. Eles devem estar se esforçando ao máximo para o Maicon ficar. Mas e se ele não fica? O que acontece? Lucão, a gente tem Lugano e Rodrigo Caio e não tem mais ninguém no banco. Não tem mais ninguém no banco. Nada que então, o próprio Balsa falou que a situação de contratações está muito difícil, né? Está muito difícil, mas um time grande como o São Paulo não pode deixar de contratar. Até concordei quando falaram que não podia deixar de contratar, por exemplo, o Cueva. Não podia, é oportunidade. E você não pode esperar uma janela passar para verificar a situação de um jogador só. Você tem que ter outras cartas na manga. A gente tem que ver quais são as cartas na manga do São Paulo. Por enquanto não tem nenhuma. A gente não sabe, né? Contratou o Cueva, que não pode jogar na Libertadores. É pro brasileiro, ok. Uma contratação boa, até porque a gente vai pagar o Cueva em 4 anos. Quatro? Né? São 4 anos de pagamento, são pagamentos parcelados. E isso periga do Cueva também ser revendido no meio dessa compra. Então, é capaz de vender antes de pagar. É muito bom, mas eu temo por não ter zagueiro e a gente não ter nenhuma perspectiva e nenhuma fumaça de algum zagueiro chegando. E não tem centroavante chegando também. Exatamente. Centroavante, o Calleri vai embora. Gente. Você vê que assim, os times que estão na Libertadores... você vê o Boca Juniors, eu acho que trouxe uma baseada lá, 4 ou 5 caras de uma vez, né? Sim. Então, assim, tá todo mundo se preparando pra essas semifinais, né? Pra mim, cara, se você contratar o Maicon ou prorrogar o prazo dele até o fim da Libertadores ou até o fim do ano... Já dá pra segurar. Já é lucro pro São Paulo. Eu não pediria mais nada, porque realmente o ano é aposta na Libertadores e um bom campeonato brasileiro. Um bom campeonato brasileiro, que eu entenda, é se ganhar Libertadores, você ficar no meio da tabela, 10, tá bom. Se você não ganhar Libertadores, você tá entre os 4 primeiros, pra mim tá ótimo. Essa é a minha meta na situação atual dos jogadores do elenco do São Paulo. Ô Perrone, o Allan Kardec, é um momento de instabilidade técnica dele ou é psicológico? O que acontece? Acho que é um momento, porque no Palmeiras ele jogou bem, teve momentos ruins. No Santos ele foi bem. No Santos ele foi bem, teve momentos ruins. Então, aonde ele passa, no Inter, aonde ele passa ele faz gol. Kardec jogou no Inter? Jogou. Nem lembrava disso. O Vasco, primeiro... Jogou bem. Ele começou, né? Aliás, o Vasco é um jogo... A torcida do São Paulo, ela queria muito trocar o Kardec pelo goleiro lá, como é o nome do o Silva, né? Martins, o goleiro do Vasco. Silva. Uhum. Eles queriam? A desejo da torcida, não sei se é dos diretores, né? Mas eles acham que o Kardec é muito valorizado por a torcida do Vasco. Eles entendem que vocês precisam de um goleiro. E a gente precisa de um goleiro. Então, esse seria o desejo da torcida do São Paulo. Ô, Bento. Vamos aí. É só pra complementar aqui, mandar um abraço pro Dipa de Pietro, que é ouvinte nosso. Grande Dipa! Boa! É, ele esteve aqui no Estádio 97, o pai dele esteve aqui no Estádio 97 fazendo o programa, dois São Paulinos doentes, mas o pai dele faleceu, adorava o Estádio 97. Ô, Dipa. Tinha todos nós como ídolos. Sim. Era um grande prazer dele ouvir o Estádio 97 ao final do dia. Teve uma grande luta, não resistiu, faleceu, mas antes disso ele ainda perguntou pro Dipa, se conversou com seus amigos lá do estádio, etc e tal. Então, ó, legal, deixa eu avisar, o Dipa conversou assim, né? Vida que segue. Nossos sentimentos. Nossos sentimentos aí, Dipa. É, isso aí. Força aí, meu. Vamos lá. Peixe. Aê! Você viu onde você dá? Ô, RG. Ô, seu Bento, e aí? Voltou no dia bom, hein? Aqui é nós, hein? Domingo tem clássico, vocês, né? Eterno 9x1. Que isso? A 9x1? Eterno 9x1. Tu não tumultua não, rapaz. Tá com medinho já, né? Esse 9x1, que porra é essa? Eterno 9x1. Fala aí do novo G4 aí. 9x1? Nossa, você viu esse jogo, hein? Ah, mas você também não viu um monte de jogo? Então, mas você viu? Mas eu não fico falando que eu não vi. Mas é a história do meu time. Ah, história do seu time. Quanto foi? Seu time não tem história? Quanto foi? Você sabe, que o meu time tem muita história, né? A gente não deve esquecer isso. Não, respeito ao nosso ídolo, né? Nosso maior ídolo não é goleiro, agora, não. Cuidado, é o Pelé só, rapaz. Vai, fala aí. Cuidado, hein? Que domingo tem jogo, vocês podem tomar 9x1, hein? Cuidado. Nossa! Cuidado. Tenta lá. Nossa, cuidado. Eles preferem tomar de 4. Vou falar mesmo isso aqui. Ninguém vai zoar o Santos aqui, não. Tenta sorte. Se a Luzinha meteu 7, pro Peixe meter 9, cuidado, hein? Ah, tá querendo usar o do Zorro, né? Onde é o jogo, hein? Usar o do Zorro. Onde é o jogo? Pacaembu. É, a gente botou no Pacaembu, o Santos botou pra ter mais chance, torcida São Paulo, única. Porque na Vila não tem chance. Peixe, olha, seu Beto. Pode parecer que o Peixe tava jogando em casa, 4x2 no Fluminense. Jogou muito ontem o Peixe. Mas o Peixe jogou em casa, viu, seu Beto? No Espírito Santo. Né? É, jogou em casa. Mas, nunca perdeu no Espírito Santo. Exatamente. Então, jogou lá. E hoje 15 jogos. Hoje o Copete chegou. Copete assinou. Até junho de 2020. Tá esperando só aparecer o nome dele no tradicional Bid. Pra fazer a sua estreia. Olha, eu acho que ele deve aparecer já no clássico. Estranho esse do Fluminense. Que jogada ridícula do Vini. Ele quase errou o gol, cara. Quase, olha, velho. Quase que ele tira. Se ele dá um giro ao contrário ali, ele tira. Que coisa ridícula. Ele tira. Mas foi o Santos começou muito mal, né? Santos começou a partida desligadão, pô, parecia que tava todo mundo com uma feijoada. Esse desgraçado, esse Gustavo Henrique, esse moleque, eu vou te falar, cara, não é possível. Calma, não é possível o negócio dele. Ele dá a impressão que ele olha pra arquibancada e vê umas meninas assim, né? E aí ele fica todo entusiasmado, oriçado. Ele fica todo oriçado, aí a bola vem, bate na cabeça dele, aí ele não sabe o que ele faz. Ô, Gustavo Henrique, se liga, velho, não é possível um negócio desse. Mas aí se acertou, gostei do Rodrigão. Rodrigão, ele lembra muito o Aloysio, que era do... É, ele lembra mesmo. O Solapa. Do São Paulo, né? Cara, forte, velho. É verdade. Ele vira, lembra, né? Lembra. Deu pra perceber que não é a técnica, né? Apurada, nada disso. Mas é um cara que é bola pra dentro. O negócio do cara é chutar mesmo. Então foi legal, foi bem. E é o Vanderlei que eu... foi bem, né, RG? Ah, eu sempre disse. Que sempre, goleiro, hein, sempre meu? Disse, Vanderlei... Muito bom goleiro. Na minha opinião, não fica devendo nada pra nenhum desses que estão aí. Não fica mesmo. É a minha opinião, e sempre defendi o Vanderlei nesse sentido. Assim como disse, sozinho, às vezes, que o Santos se acertasse a defesa. O Santos, com os reforços que estão chegando, se eles corresponderem aí 50%, 60% da expectativa, é um time que vai incomodar. E é isso que eu penso como o Perrone. O Santos, se aguentar aí nessa beiradinha de grupo, do primeiro turno lá em cima, depois da metade aí do primeiro turno do campeonato, vai dar trabalho, porque é um time de moleques, são 8, 9 moleques que esse time está usando, né? É correria, garotada joga a bola, então olha, vai dar trabalho, hein? Vai, acertou o Dorival com 4-4-2, tá bem. Então só esses defeitozinhos aí que tem de vez em quando na zaga, né? Que bota quase que tudo a perder, mas corrigindo isso, acho que é um time que vai dar trabalho, sim. E vamos aí domingo, com um jogo grande, até que enfim, diretoria do Santos, parabéns, né? Pô, essa porra desse jogo aqui em São Paulo, né? Ah, não, mas teve que agradecer a do São Paulo, né? Entendeu? Por que, Sombra? Foi um acordo. Foi. Ah, é? E é torcida única mesmo, né? É. Toda... Ah, os dois, né? Aham. Uhum. Então tá tudo certo. Esse é mando de quem, essa aí? Esse é mando do Santos. Boa. Muito bem. E você, tá precisando de ferramentas? Vai na Dutra Máquinas. Tá procurando o melhor preço? Vai na Dutra Máquinas. É, lá é o paraíso das ferramentas. Na Dutra Máquinas, você encontra a linha completa de ferramentas para construção, automotivo, jardinagem, limpeza, marcenaria, manutenção e muitas outras linhas. Tem para todo mundo e para todos os bolsos. É a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E falando em melhores marcas, você encontra a nova linha de ferramentas elétricas da Stanley, ideal para você que procura uma ferramenta resistente, precisa, confortável e muito segura. A Stanley, mundialmente conhecida por suas ferramentas manuais, também conta com a linha de ferramentas elétricas, como, por exemplo, furadeiras, serras, marteletes, não é fraco, lixadeiras, para os profissionais mais exigentes, e a única do mercado nessa categoria com 2 anos de garantia. E você encontra a linha completa da Stanley com ótimos preços no site dutramaquinas.com.br, com entrega garantida para todo o Brasil e parcelamento em até 10 vezes. São mais de 1 milhão de pedidos entregues e clientes satisfeitos. Não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. E para você que vai participar ao vivo do programa, diga: Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta. E no final do programa você concorre a uma mochila da Dutra Máquinas. Estágio 97. Que também tem oferecimento da Esser, Narigum. Ô meu menino, o que é que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Então presta atenção, se o que você quer é morar ou investir bem, é Esser que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door? E você não paga nada mais por isso, sabia? Pois é, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o Le Village, 2 dormitórios com suíte na Casa Verde, desta figura inigualável chamada Domênico Gato. Então é só você ligar, anota aí, 3666-0900, 3666-0900, e fale com o consultor Esser. Tenho certeza que você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Muito bem, esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, seu Bento. Porco. Porco. Ah, ah, fala de nós, seu Bento. Ah. Fale do time a ser batido. É isso, hein? Sim, senhor, que o time é a ser isso, batido, hein? No campeonato. Fale. Tá com medinho do Barcelona. Fale de nós. Fala de vocês. Com medinho. Com medinho. Nós somos, não vemos ninguém na nossa frente. Fala de nós. Nem do lado. O Vói, Domênico, o Leandro Banana não abre chegou, morrer, né? Véio, Palmeiras fecha. Véio. Leandro Banana chegou mesmo, vai ficar até metade do ano que vem. Quem? Certo? Leandro, aquele que passou... De novo, velho? Leandro Pereira. Se bobear, ele pode ficar de vez. Ó, os caras são esse maluco, Bento, mas ele não é mau jogador, não. É quem zoa ele? Domênico. Direto, os caras falam com desdém, mano. Lolo falou que preferiu o Damiano. Mas não zoou ele. Vamos por partes, como diria Jack, o estripador. Eu tô te defendendo, Lolo. Não, vamos por partes. Não diz que ele é ruim. Eu disse o seguinte. Entre o Damião e o Pereira, eu sou muito mais o Damião. Foi isso que eu disse aqui. E acho o Leandro Pereira não jogador nota 4 a 5 só. Nada mais que isso. Então é errei. Pô, mas 4 é bom? De 4 a 5. De 4 é, é bom. Quando ele vai, de, né? Vai. Quando ele vai bem, 5,5, 6. No pico de audiência, aí, nota 5. Convém. Qual é a nota do Leandro Pereira no futebol brasileiro? Não, mas peraí, qual que é o seu parâmetro de 10? Parâmetro 10 é o Pelé. Ah, então, mas assim, então é um baita jogador. Se o cara é 4,5, 5, parâmetro 10 é o Pelé. Se ele é metade do Pelé, oh, tá ótimo, velho. Exatamente. Mas não é essa a comparação. Oh, não, é, mas a nota. Pera, a nota não é assim que se fala. Ai, sim, mano, não, meio de não, nossa, não, louco. Não, não é porque é 5 é metade, 10 é metade do que o Pelé. Porra, lógico que é, Domingo. Não é. Nota é nota. Nota de jogador. Quanto convém? Se não, porra, não tem nenhum jogador que ganha hoje no futebol brasileiro. Se você for levar o pé da lista pra vocês estão falando, não. Nenhum é 5. Mas sim, então, o Ganso você não entendeu. Seria. Nenhum. O Ganso não é nem metade do Pelé. Então você não entendeu. Para, nem metade é. Não, para. Então, assim, o que eu perguntei foi o seguinte. O que eu perguntei foi o seguinte, Domingo. Eu falei, o que é seu parâmetro de 10? Por exemplo, é, se o 10 é o Pelé. O 10 é o Pelé, não é o rei. Não, então, mas você poderia falar, não, 10 hoje no Brasil é o Lucas Prato. É o Lucas Prato. Aí você avalia talvez o Lucas Prato isso. Ou o Fred, talvez como principal, e fala, o Leandro Pereira é nota 5. Aí tudo bem. Mas, Domérico, é bom jogador, sim, mano. Ô, Domérico. Bom, na portuguesa ele foi lá. Bem. Aqui, então ó, é o seguinte, tem uma parcela, vai, só pra terminar, tem uma parcela ainda que o time lá da Bélgica tem que pagar. A última parcela o não clube de Brunda. É, exatamente. Então pode ser que ele fique no final, pelo menos faça um acordo e ele fique de novo, né, ao final do contrato no Palmeiras. Né? Outro detalhe, o Barcelona, também com seu representante, que falou que o Gabriel Jesus, por enquanto, né, não vai ter investido aí, a não ser que outro time grande entre na parada. Né? Então, até o final do ano, mas o Gabriel Jesus há indício de que fique no Palmeiras. É, esse negócio do Gabriel Jesus já é um ensaio, viu, Domênico? É o laboratório, né? Vai botando isso na preparando a torcida, a galera. O gato subiu no telhado. Entendeu? Né? Vai, espera aí, tem a Olimpíada aí, né? Daqui 2 meses. É verdade. E pronto, e vai embora, velho. É, algumas informações. É Roberto hoje, né? No treino do Palmeiras, ele teve uma dividida, saiu mancando. Sim. Aí, Zé. Não é nada grave, mas. Eu bati com o Roger Guedes. O Gabrielzinho. Volante, tá se recuperando aí, né? Foi observado em 2 treinos com bola ao lado de atletas que foram pouco utilizados também. O Fabiano tem chance de ser titular caso o Jean não jogue. Porque o Jean tem dores musculares. Ele não treinou. Foi substituído contra o América e também pode ser dúvida contra o Cruzeiro. Crise, e o Barrios? Não, aí é time que tem elenco. Quem? É time que tem elenco, é assim. Olha o Barrios. O Barrios trabalhou com bola hoje, normalmente. Tá brincando, é verdade? E a grande chance de ser relacionado com o Cruzeiro. Trabalhou com bola medicinal. É. Vamos abrir um bolo. Fisioterapia. É verdade. O Barrios pode pintar contra o Cruzeiro aí na escalação. E ele jogou bem na Copa Brasileira contra o... Exatamente. O nosso time aí de azul. Contra o Cruzeiro. Isso. Oi? Agora, o... Fala isso aí também, Vó. O Cruzeiro vem de uma goleada contra a Ponte Preta de 4-0, né? Foi o jogo realizado. É, deu medo também? Não, o Cruzeiro ele vem numa... Não, medo? O Palmeiras não tem que ter medo de ninguém, tá em primeiro lugar. Quem tem que ter medo do Palmeiras são os adversários. Bate no peito! Desculpa, quem tem que ter medo ao Palmeiras são os adversários. Quem tá na frente somos nós, né, Cruzeiro? 19 muito horas. O Cruzeiro tem, sei lá quantos, pô, tem 11. Jesus amado, tá mais pro lado do rebaixamento do que pra cá. Então, assim... O Cruzeiro não é nada dessas coisas, mas é um time grande, é um time que tem camisa. E o Palmeiras precisa respeitar esse tipo de coisa. É verdade. Ir lá jogar com calma e o Palmeiras pode ganhar os 3 pontos. E não é nada. O Arrascaeta tomou o terceiro? Não sei, é o que eu tava até querendo saber aqui, mas ninguém. Alguém sabe? O Cruzeiro saiu da zona lá? Mas por que vocês temem o Arrascaeta? É o melhor jogador hoje. Perguntinha, do Cruzeiro. Não tem que temer. Hoje é o melhor jogador do Cruzeiro. Como é que chama esse menino que apareceu? Arrascaeta, velho. Arrascaeta, aí. Não, cartão não. Amarelo do não. Arrascaeta. Ele tomou um amarelo. Não enfrenta o Palmeiras. O Jorge aqui do Twitter falou que ele jogou. Não joga? Não enfrenta o Palmeiras. Vai fazer falta. Que faz falta pro Cruzeiro. Vai fazer falta. E quando o jogador que faz falta pro time adversário é bom pro Palmeiras. Aqui, ó. Arrascaeta tomou gol aos 27. Bom. Muito bom. Muito bom. Entendi. Tá? E ele não joga. Entendeu? Acabei de ter confirmação que não joga mesmo. Tá aqui, ó. Não joga. É verdade. Vamos aí, pô. Tá, ô, Lolo, agora deixa eu fazer a pergunta. O Palmeiras joga com o Cruzeiro é 19, né? É. 19 horas do sábado. É 7 horas da noite. Ô, Lolo. Você nem vê, né, vó, esse jogo. Oi? Que horas é o jogo? 19 horas. O pior é que eu não consigo. O jogo das 19 é a vó vê. Não, a vó vê o primeiro. A vó vem deitada na cama. Eu vejo o primeiro tempo, porque eu assisto a novela, viu, das 8. Vó. Pior que eu não vou conseguir ver. A verdade, se usa anágua, vó. O pior é que eu aqui não vou conseguir ver. Anágua. A vó deita às 8. O que é anágua? A galera não sabe o que é anágua, vó. Eu não vou conseguir ver o jogo. Cala a boca. O que é anágua, ô seu bem? Não, ele tá perguntando se eu gosto de anal. Fala aí, Dodô. Não, eu falei que eu não vou conseguir ver o jogo porque tem a festa junina do Energia na Veia. Ah, estaremos na festa junina. Aliás, verdade. Compra teu ingresso. Segundo lote tá acabando, que eu sei. Se não acabou já, em algumas lojas. Então compra, mais barato. Vai ter quentão lá? É, lá no Memorial da América Latina, RG, vai, ó, vai ter dois shows sensacionais. Vai ter o quentão pra você, RG. Dance, CNC Music Factory, vai ser muito legal. Os DJs da Veia vão estar por lá, vai ser legal. Do meio-dia à meia-noite, você pode levar a criançada, vai ser legal pra caramba. Quer... Vai na festa. RG. Vai ter quentão? Então eu vou estar... Tá... Vai ter quentão, ó, vai ter tudo lá, RG, que isso. É uma festa... Ô, Domênica, aliás, você vai falar, olha a cobra! A festa junina do Energia na Veia já entrou no calendário... do cidadão paulistano. Já entrou. Aparecendo algo que me falou. É do calendário, o cara não via a hora de chegar a festa junina do Energia na Veia. Deixa eu fazer a pergunta. O cara vem de Palmeiras, vem de festa junina, é impressionante. Tá numa fase, hein? Tá numa fase. Ô vendido, deixa eu fazer. Que vendido. Você falou que vendeu bem os dois, é vendido, não é? Vendido. Quando vende bem, não sei. Vendedor, desculpa. Ah, desculpa. Ó, tá bom. Você acha que o Palmeiras tem que jogar com o porco doido pra cima ou com o volante a mais? O Palmeiras tem que jogar como tá jogando com os outros times. Então é o porco doido, né? Porco doido? É, porque tem o galo doido, agora é o porco, os meninos porco do Palmeiras chamam de porco doido. Olha, o Vovó, você vê que o Cuca é um cara que treina o time e ele joga, ele faz a escalação do Palmeiras de acordo com o adversário. Por isso que eu tô perguntando. Ele não tem esse negócio que pode ser fora, pode ser em casa, mas se o adversário... Por exemplo, se o Cruzeiro vier com um centroavante, se o Cruzeiro vier com... Presta atenção. É o Riaco, né? Se vier com um centroavante... O Palmeiras é capaz de jogar com um zagueiro, como fez aí com o time desses que jogou aí, que os caras falaram, nossa, meteram o Thiago de zagueiro, mas o Thiago é volante. Você lembra? Foi com... Não, foi o Grêmio? Foi o Grêmio. Vocês tinham apenas a escalação do Grêmio. Tinha um único atacante, se não me engano era o Luan. Sim. E o resto tudo lá atrás segurando o troço. É o que roubaram nós, né? Aí o Palmeiras, o Cuca colocou Thiago Santos, e deu certo. Foi. Meteu o Thiago... Não, não foi o Thiago, foi o Thiago Santos, zagueiro. Foi o Vitor. Foi o Thiago. Então, o Vitor Ramos e o Thiago. Vitor Hugo e o Thiago. O Thiago é volante. O Thiago fez, às vezes, zagueiro, mas ele sabe, ele saía pra jogar. E fez o gol. A gente arma certinho o time, né? Cuca, você é sensacional. Obrigado, né? A gente sensacional. Arma. É, a gente veio, botou... Cuca, cuidado. A gente botou o xixi. Dois tropecinhos, o Domênico vai querer te matar. A gente faz. Que prova cara. Que não. Gente... Que prova cuidado, que não. Cuca, cuidado. Se você pedir pra produção pegar aqui o dia que veio, olha só o que eu tô falando aqui, hein? Sei. O Perrone tá ali, ele ouve todos os dias, ele vai lembrar. Ele não te deixa mentir. Ele tem uma memória de cavalo. O Peluso esteve aqui. Eu tenho outra coisa de cavalo. O Peluso estava aqui do meu lado, onde está o Mano sentado aqui, o Benjamin estava ali. Eu? O Peluso nem tinha sido presidente do Palmeiras. E o Peluso perguntaram pra ele qual era o treinador que ele gostaria de ver. Ele falou do Cuca, eu falei, eu também quero ver o Cuca um dia no Palmeiras. Isso foi antes de 2009. Pega na gravação. Vai lá e pega você e quer mostra. Que o Perrone lembre hoje disso. Não precisa apontar o dedo na cara do Tuca, som. Sempre quis o Tuca. Solete Tuta. É porque o Tuca, antes de dirigir o Palmeiras, ainda não tinha tido a chance de se tropeçar em dois jogos. A gente tá fazendo certinho, vou né? Vou puxar o seu Twitter, ver agora se você falou isso. A gente tá acostumado com o cornetinho, né? Não, senhor. O Cuca chegou no Palmeiras e parece que perdeu duas seguidas. Ou tô errado? No ano passado. Perdeu os Libertadores. Não, Cuca não. No ano passado o Palmeiras ganhou uma sequência. Um monte. Sim. Acho que tinha Ponte Preta, o Havaí e o Chapecoense. Sete jogos. Pega o discurso do Dodô no ano passado. E contra quem? Você vai falar assim, mas ele tá falando do Cuca ou tá falando do Marcelo? Contra quem você tá falando? Contra quem? Do ano passado. No ano passado era Marcelo Oliveira, não é o Cuca? É, então. A gente tá. Você vai falar assim, nossa, mas ele tá falando o quê? Do Cuca ou do Marcelo Oliveira? Mas o Marcelo Oliveira fez uma boa. O Marcelo engatou uma... Ele deu uma arrancada do Marcelo Oliveira, quinta, né? Engatou uma quinta, RG, ganhou sete seguidas. Sete partidas seguidas, e aí ludibriou o torcedor. O Cuca não, o Cuca é bom. O Cuca montou um belo de um time do São Paulo. O Cuca montou um belo time do Botafogo. Mas o Marcelo enganou. O Cuca ganhou a Libertadores pelo Atlético Mineiro. O Cuca, todos queriam o Cuca. Ótimo. Todo mundo quer o Cuca. Eu adoro o Cuca. Como é que é? O Marcelo enganou o Palmeiras. O Marcelo com aquele jogo, aquelas sete vitórias, ele ludibriou o torcedor e eu fui ludibriado. Domênica, eu tenho uma revelação pra falar. É isso que aconteceu, é isso. Seu Cuca é eu. Seu Cuca é eu. E você é. É isso. Eu não sou. Você é. Deixa eu falar. Você é. O Lucha chegou no Palmeiras, perdeu pro Nacional da Madeira, empatou com o Rosário. Nacional de Madeira? É Montevideo. E perdeu os três jogos, e depois que ele voltou a ganhar, foi isso. Ele começou. O Cuca... Tá, deixa o Cuca, tá indo bem. O Cuca vai ser campeão brasileiro pelo Palmeiras, hein? Escreve essa porra aí. E pode me cobrar, porque tá no, na cápsula do tempo, não precisa nem me cobrar. Aí depois você não apela não, eu. Na cápsula do tempo, RG, eu já te falo o meu aqui. Não precisa depois não apela não, trouxão. O campeão tá na Palmeiras. Pode abrir a cápsula, você vai ver. Vai ver, você vai ver. No final do ano, você vai ver. Você tá entrando na Paulista pelado. Se o Pinguelo não subir, você vai ser zoado aqui. Você é moleque, você. Você tá desafiando a Paulista inteira peladinho. Se o Pinguelo não subir no frio, é isso, é o Palmeiras. O melhor confronto do estádio 87 é o Cláudio Azevedo. Que confronto? Então é moleque. Não dá nem pra entrar nessa briga aí, velho. Nesse fim de semana tem feirão Chevrolet no estacionamento do Shopping Center Norte. É a sua chance de comprar um Chevrolet pelo melhor preço do ano. São modelos a partir de R$29.990 e taxa zero pra toda a linha. É, olha que legal. Aproveite e faça um test drive no novo Cruze e na nova S10. É isso mesmo. Feirão Chevrolet com o melhor preço do ano. Neste sábado e domingo, no estacionamento do Shopping Center Norte. Até quem critica vai se apaixonar. Consulte condições, faça revisões em seu veículo regularmente, hein? Mas corra, é só neste sábado e domingo, das 9 da manhã às 7 da noite, no estacionamento do Shopping Center Norte. Cinto de segurança salva vidas. Ô, Bento. Tô aqui. Tá aí, aliás, um abraço ao Tímpano. O Tímpano vai fazer o feirão aí do da Chevrolet. Ah, legal. Ele é o oficial ali. Ah, é? É. Ele limpou o Tímpano. E agora, hein? É agora, hein? O placar do estádio 97 chorando, em campo. Informa! Acredito, vai Atlético. Atlético 1. Atlético 2. Salvou o Marcelo Oliveira essa vitória, hein? Corinthians 1. Cara, ali. Eu não reparei direito, mas o Lucão foi pro Corinthians. Nossa, o primeiro gol foi roubado. Que dó do Corinthians. Só que o zagueiro saiu chorando. Eu falei, pô, coitado, cara. Será que acabou a carreira dele? Mas quem é o Corinthians pra falar de roubo aqui, né? Nesse programa, no mundo do futebol? Diga-se de passagem. Aí, ó. Isso, aqui, seu Bento, velho. É que no áudio aí, um placar mais uma vez sensacional que o senhor sempre produz. Oh, obrigado. Mas também no vídeo aí, no online, no estúdio, no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Que o placar de olha, quarto. Que imagens proporcionadas pelo Sérgio Louco, hein? Que imagens, você viu? Poxa vida. Sensacional. Você viu, olha, aquela situação da natureza? Hã? Ô, mano. É. Hoje era a irmã dele. Era o que é isso? Treino fechado hoje, todo mundo quietinho, Cristóvão Borges quietinho, treino fechado, sem ninguém olhar. É. Tá mexendo a cumbuca lá, hein, viu? Olha, Bento, primeiro, eu não vi, como boa parte da torcida aí, o futebol horroroso, mas o Corinthians perdeu. Gente, existem derrotas. Ontem a derrota pro Atlético Mineiro foi totalmente diferente da derrota pro Palmeiras e foi totalmente diferente da derrota que o Corinthians também perdeu pro Fluminense. Esses dois jogos que eu citei ali, o Corinthians era um time extremamente dominado dentro de campo, apático. Era um time que não buscava o gol, era um time acomodado dentro da situação ali e realmente foi revoltante. Tanto a derrota pro Palmeiras quanto pro Fluminense. Diferente da derrota de ontem, cara. A derrota de ontem do Corinthians, o Corinthians jogou bem. O Corinthians aí no começo da partida, ele realmente ficou atrás na defensiva, esperando o Atlético com aquela blitz ali, tá certo? Cansar um pouco para que o Corinthians pudesse explorar os contra-ataques e assim igualar o jogo. E foi isso que aconteceu. O Corinthians não poderia, desde o começo da partida, jogar de igual para igual. O Corinthians ele tava com uma zaga reserva, tava o Cássio ali também que tava com sintoma de sinusite, enfim. Era uma situação que o Corinthians ele tinha que realmente aí ser cauteloso na partida. E dali em diante, o Corinthians aí, quando esperou a metade do primeiro tempo, o Atlético cansou um pouco também, o Corinthians começou a igualar, começou a puxar os contra-ataques. As melhores oportunidades de gol no primeiro tempo foram do Corinthians. Virou 0-0 ali, inclusive teve um pênalti ridículo que o Marquinhos Gabriel cometeu no jogador do Atlético Mineiro, ali na cara do árbitro, um pênalti imbecil. E depois aí, quando o cara marca, aí o cara fica aquela cara de tonto, mas o que eu fiz? Foi na cara do árbitro e o juiz aí não deu, graças a Deus não deu. Mas depois teve um pênalti também escandaloso em cima do Romero, que ele poderia ter escolhido que pênalti que ele daria. Você achou? Eu achei. É uma pergunta idiota minha. Você tá falando que foi, porque você achou. Não, em cima do Romero, eu achei que foi mais pênalti do que aquele lance na sequência que o jogador do Corinthians dá o chute ali. Não, naquele ali não foi. E a bola bate na mão do Leonardo Silva. No primeiro tudo bem, mas no segundo não. Eu achei, não, então, mas são dois lances polêmicos que se o cara quisesse marcar, ele poderia escolher qual marcaria. Fala, pô, fiquei na dúvida do primeiro, mas porra, o segundo também é duvidoso, então vou escolher o segundo pra marcar. Ele poderia. Põe ele do Corinthians, aí vá pro inferno com essa porra de choro. Mas é você que chora. A gente mandou ontem o cara lá no estádio pra gravar o áudio do jogo. Não, pelo contrário. E a fralda cheia, mano? Então, com relação a esses dois lances aí do primeiro tempo, eu achei sim que houve um pênalti ali, tanto pro Atlético Mineiro e um outro pênalti pro Corinthians. Mas beleza, passou. Mas no segundo tempo, o Corinthians continuou atacando o Atlético Mineiro, o Corinthians aí tava até mais forte. No jogo, o Corinthians criando as principais jogadas, o Robinho sumiu na partida, não fez nada. Até então, o Fred também não tinha feito. Eis que, o primeiro lance capital da partida, primeiro gol do Atlético Mineiro, erro grosseiro do Bandeira. Marcos Rocha, na hora que ele é lançado, ele tá na frente do Bandeira, inclusive tem uma linha verde ali que marca ali, porque teve o jogo de futebol americano no sábado, e tinha uma marcação ali mais escura, que o Marcos Rocha tá posicionado em cima daquela linha. Tá vendo como é bom, mano? Ali é um lance fundamental na cara do Bandeira pra mostrar a incompetência da arbitragem brasileira. Um lance sozinho, tá certo? O Marcos Rocha não é que ele tinha um jogador do Corinthians impedindo a visão dele aí e o Bandeira ficou na dúvida. Não, quando ele é lançado, ele tá na frente do Bandeira, o Bandeira tá acompanhando a linha que o Marcos Rocha tá. E o Bandeira ali, de maneira ridícula e tosca, ele não marca o impedimento do Marcos Rocha. Aí é uma sucessão de erros. Primeiro, o erro do Bandeira. Depois, o erro de posicionamento da zaga do Corinthians, que deixou o Fred escorar aquela bola da forma como ele quis. Por mais que ele tivesse marcado, o zagueiro do Corinthians ele não pode deixar o Fred escorar. Ele tem que dar aquele carrinho para tentar interceptar a bola. Não conseguiu? Ok. E a terceira infelicidade naquele lance foi do Cássio também. Porque não é que o Cássio falhou, não é que ele tomou um frango, não é isso. Mas um goleiro do potencial do Cássio poderia defender uma bola daquela que passou por baixo dele. Eu achei um lance de infelicidade, poderia ter defendido, mas não defendeu. Não atribuo a ele a responsabilidade desse gol. E depois o Corinthians continuou martelando, buscando, enfim, o Corinthians deu uma murchada, tomou o gol, é natural. Mas o time do Corinthians ainda estava se impondo em campo. O time do Corinthians não jogou a toalha, ele continuou a correr. Mas aí houve uma fatalidade ali. Na hora eu falei, puta que... Falei, o Pedro Henrique colocou o Cazares no Cartola, velho. Pensei, né? Ele deu uma bola curta pro Cássio, o Cássio não conseguiu chegar, o Cazares erra o drible, tanto que ele nem pega na bola, ele erra o drible que ele tentou dar, a bola passa por baixo da perna do Cássio, que pra mim foi uma outra infelicidade, não foi falha? Não foi falha. Mas foi uma infelicidade do Cássio também, porque o Cazares erra o drible, a bola passa no meio da perna do Cássio, e aí na conclusão da jogada ele faz o segundo gol do Atlético. O Corinthians, Sombra, ali ele meio que deu aquela, sabe, balançada ali e ficou na corda, véio, mas não caiu. O Corinthians, ele dá aquela titubeada, mas não caiu, não foi pra nocaute. Tanto que o Corinthians conseguiu, depois aí de alguns minutos, aí fazer o seu primeiro gol também no final da partida, é verdade. E logo após o gol, feito pelo Luca, houve mais uma boa possibilidade aí na qual o Leandro Donizete derrubou o Marquinhos Gabriel praticamente em cima da linha da grande área. Foi uma bela... possibilidade de gol ali. Nossa, também, se cara, tivesse um jogador ali com uma qualidade um pouco melhor para bater aquela falta, seria talvez ali uma boa chance ali para que o Corinthians pudesse empatar. O Luca acabou batendo, a bola batendo na barreira, enfim, e ali acabou o jogo e ok, vida que segue, não dá para ficar chorando leite derramado não. Porque o nível da arbitragem, gente, é o que eu falo, é que essa porcaria de mídia antes que existe por aí, se é o Corinthians que tem um... É isso mesmo. Essa porra dessa mídia anti, aí se é o Corinthians que tem um lance desse a favor, que pronto, bobagem. Vem aquele monte de bobagem, apito amigo, ai o Corinthians joga com 13, bababá, aquele monte de bobagem que a gente tá acostumado a ouvir por aí. Mas enfim, eu não fico reclamando de arbitragem, porque eu sei que o nível é um lixo, Sombra, é um lixo. Da mesma forma que o Corinthians foi prejudicado, teoricamente, ontem, no próximo jogo vai ser beneficiado e eu não vejo má fé. Claro. Eu não acho que o árbitro é tendencioso. Ele ajudou o Corinthians na arena porque tá jogando na arena. Não é. É que o nível da arbitragem brasileira tá tão patético, tá tão ridículo, velho. A gente não pode esperar nada melhor que isso. Você acha que é ruindade, então? É lógico que é, ô Vieira. Não adianta a gente pensar que é má fé quando você tem inúmeros jogos que não valem absolutamente nada, tá certo? E erros grosseiros como que a gente vem vendo aí. Mas o de ontem foi um impedimento, tá certo? Foi. Não era impedimento escandaloso. Ah, era, Sombra. O Bandeira tá na linha do Marcos Rocha. O Marcos Rocha tá na frente. Não, já que o Bandeira de vocês, o Bandeira dava condição. Se recuperarmos falar, aquela imagem ali, Sombra, você vai ver que o Marcos Rocha, quando ele é lançado, só tem ele e o Bandeira. O Bandeira ainda tem uma linha escura pra determinar a força do futebol americano, Rocha, mano. Véio, é ridículo, mas isso nós estamos analisando com o replay, com a imagem congelada. Mas ele é Bandeira, a função dele é essa. Mas tem funções que são imputadas a um ser humano que são muito difíceis de serem realizadas com precisão. Mas, Sombra, o Bandeira tem que ter uma visão panorâmica. Ele tem que ter um olho lá, tipo, na bola que tá sendo lançada e um olho no último jogador, mano, que tá posicionado. Pega um guardinha aí, um guardinha da CIT e põe ele na marginal pra ver se ele consegue anotar todas as multas que tem de carro. Ele não vai conseguir. Mas lógico que o CT, o que ele faz, Sombra? Ele não olha pra você e te multa. O que o cara faz? Ele olha de canto de olho e tá aqui preenchendo a multa. É essa visão panorâmica também. O CT é o Bandeira do trânsito. Ele tá ali, velho. O futebol ficou muito rápido. Não, então mas é cada vez mais difícil o juiz. Eu acho muito difícil. Não, mas eu discordo. O cara dá uma enfiada de bola no atacante, cara. É questão de fração de segundo. Eu acho que isso é incompetência. Tá errado, gente. Tá errado. Você vê uma bola enfiada pelo Ganso, que é um gênio. O cara não tem a velocidade pra acompanhar uma enfiada de bola dessa. Não tem. Mas não tá errado. A gente não pode ficar aqui conformado com o erro de arbitragem, gente. A gente tem que bater nessa tecla pra que eles tentem melhorar. Claro, mano. Por isso que tem que entrar a tecnologia. Mas eu sou a favor. E não fora a tecnologia, Sombra, fora a tecnologia, eu sou a favor, sim, da profissionalização da arbitragem. Bom, porque o cara não pode ser guarda noturno, talvez aí à noite, apitar durante o dia, ou o cara não pode ser motorista de ônibus durante o dia e apitar à noite. Bom, esses caras ganham bem, porque, mano. Esses caras não ganham mal. Quem não ganha mal? Os árbitros não ganham mal. Mas é que tá, Perrone, é por isso mesmo que eu sou a favor da profissionalização. Ele não pode ter arbitragem como hobby. Ele não pode ter ali. Mas o futebol é quarta e domingo, cara. Mas Perrone, ele tem que se preparar, ele tem que correr, ele tem que treinar. E é justamente por isso, que ele não tem a condição de se preparar da melhor forma. O cara tem um emprego, ele não pode falar pro patrão dele, falou, patrão, eu preciso sair duas vezes por dia aqui do meu horário de expediente aqui, porque eu preciso treinar a minha parte física. Bom, e ele não pode ser o único cara amador dentro do gramado, sendo que o futebol hoje, a cada vez mais, ele cresce em termos de valores. Você tem patrocínios milionários, você tem jogadores milionários, você tem times milionários, e você não pode ter um amador dentro de campo. Eu concordo com você que tem que profissionalizar, mas não é esse o motivo. Olha, que faz com que o... Não, mas eles estão errando cada vez mais. Mas melhoraria. Mas o motivo principal, na minha opinião, é que o futebol ficou cada vez mais rápido, cada vez mais jogos, e é cada vez mais difícil um trio de arbitragem, tanto é que eles estão botando 4, 5 atrás, testando. Eu concordo, eu acho que tem que ter 2 ou 3 lances capitais que o adversário tem que pedir o replay. E tem que ser uma coisa muito rápida, porque por exemplo, não pode afetar o espetáculo. O dinamismo do futebol, ele não pode parar 10 minutos. Mas no basquete eles fazem. A prova disso que você tá falando, Perrone, é que ontem, com os erros de arbitragem, se o Corinthians tivesse condições de solicitar esse tape imediatamente, o jogo era outro. O jogo o Corinthians não tinha perdido o jogo. Eu só queria concluir com relação à parte física dos árbitros, Sombra, porque, por exemplo, a tecnologia, ela vai até um certo ponto. Você não vai poder parar, por exemplo, o jogo por causa de uma falta. Mas são lances capitais. Vou aí que tá. Tem direito de ter um gol pro jogo, não, sei não, lá. Eu acho que também não tem que ter esse negócio. O árbitro, ele tem que ter a sensibilidade. Se ele quiser consultar um replay, ele tem que ir lá. Ele não tem que ir, só vou consultar quando o time me pedir. Ele tem que ter a sensibilidade e o bom senso de falar, opa, esse é um lance duvidoso, eu quero ver. Eu não preciso esperar algum time me pedir. Então, por exemplo, com relação às faltas, Sombra, porque muitas vezes o árbitro, ele vai decidir um jogo somente num lance capital. Ele decide em lances pontuais, por exemplo, invertendo faltas porque jeito. Ele tá longe. Isso não tem mas jeito. Mas aí que tá. Se ele tiver um preparo físico mais adequado, Sombra, apesar do Perrone falar, mas é uma renda secundária, não é. Mas pra muitos árbitros hoje de futebol, aquela renda que ele tem durante os jogos, que ele atua durante o mês, é muito maior do que o salário que ele tem. É muito maior. Então a arbitragem precisa ser encarada como uma profissão também. Legal. Bom, é isso aí. Foram as manchetes do Estádio 97 aqui na Energia. E você pode mandar também a sua participação através do WhatsApp da Energia. Não pode mandar mensagem com mais de 30 segundos. Se tiver com mais de 30, a gente já deleta e bloqueia, tá bom? Então mande a sua mensagem para o número 94-353-0150. 94-353-0150. Mande a sua mensagem de áudio aqui pro Estádio 97 e participe também através desse e-mail aqui do programa, tá bom? O Estádio 97, que também tem oferecimento do Pizza Hut. E você, o que tá achando da semana? A minha tá ótima, ou melhor, está irresistível. Com a semana irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto no sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo, 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira. 50% de desconto nas deliciosas pizzas do Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez o sabor é Supreme. É só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/SP. Por que você não aproveita agora mesmo? Vai lá, acessa o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E para fechar, vou repetir mais uma vez. Semana irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut é Pizza Hut. Estádio 97. Daqui a pouco no Estádio 97 vai ter um jogo de buraco incrível, é. Você já viu transmissão de jogo de pôquer? Boa. Mas de buraco você não viu. É. Com exclusividade. Com exclusividade. Com integrantes do programa. É. Não, são integrantes. São integrantes. São integrantes do programa. Jogo de buraco. É, um jogo de buraco. Você já jogou buraco, velho? Muito bom, eu adoro jogar buraco. É. Opa, a minha avó me roubava no buraco. Mas você joga no buraco? No jogo de buraco vale RG, por exemplo, lavadeira. Se combinar antes, sim. Tem gente que não gosta. Eu não gosto. É. Eu gosto, mas desde que é limitado. Por exemplo, o cara faz lavadeira de três e ele arrebenta o jogo. Por isso que tem que combinar. Só de coringa. Porque senão você pega todos os naipes, começa a fazer lavadeira, e aí você estraga o jogo. Arrebenta lavadeira de três acaba com o jogo. Aí fica. Três, sete, e é por aí vai. Quebra o jogo. Agora, tranca é uma variação. Tranca é uma variação. Você prefere tranca ou buraco? Ah, tranca é legal também. Gostoso jogar tranca. Bom jogar tranca. É bom. Ou tranca o buraco aí. Cacheta, tranca, sueca. Entendeu? São jogos legais. Puta, sueca eu jogava quando era criança. Esqueci, bicho, como que joga. Legal. Sueca é jogo de Portuga. Sueca. Vocês estão de brincadeira, velho. Um mundo tomado por pôquer e truco, vocês estão falando de buraco, tranca. Ai, falou. Ai, falou. Nossa. Falou o jogador. Falou o Paquitão. Vai, Paquitão. Paquitão. Joguinho de nerd. Tá sempre em Miami. Ai, jogando pôquer. Não, pôquer e truco. Vegas, truco também é jogo de malandro. Agora, buraco. Falou o Maverick. Lembra daquele filme? Não. Maverick, ele jogava pôquer no barco também. Não, mas pôquer e truco são jogos de baralho, velho. Que sueco, Bom, vamos lá, mais ouvintes. Aliás, os primeiros de hoje, no oferecimento de Esser, construindo com valor, também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Aliás, quem ligar e disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Também dizendo, Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, você concorre no final do programa de hoje a uma mochila da Dutra Máquinas. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Impermeabilizantes recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Também é oferecimento de Chevrolet. Nesse fim de semana tem feirão Chevrolet no estacionamento do Shopping Center Norte. Não perca, hein? Daqui a pouco também o Momento Sem Parar, 3 ouvintes na sequência, as mensagens através aqui do nosso WhatsApp. Mas agora vamos aos ouvintes, 3284-7097. Toca, Asdrubal! Pronto, Speed! Os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos! Sai daí, Spar! Esse era o Gorducho? Alô? Gorduchinho, esqueci o nome dele. Gorducho Zequinha. Zequinha era um macaco. Era de Xerém. Opa! Não, mas era o Zequinha. Não é o Zeca. Não é o Zequinha. Quem tá falando? Tô no ar no estádio. Alô, Gustavo. Ô, Gustavo, tudo bom? Gustavo do quê? Bom, é Gustavo Rodrigues dos Santos. Gustavo Rodrigues dos Santos? Isso. Quantos anos, Gustavo? 20. Ah, RG 2.0, hein? Gente, esse aí deve estar cantando aquela música do... Qual do, música, do Tinha Todo Pulmão, né? Qual que é? Gustavo, tanto de você... Ah, que saudade! Gustavo, tanto de você... Que saudade, GRG, você por aqui! Salvou a hora, hein? E o... qual que é o bairro aí? Se não mentir... Pirituba! Aí, Beijinha. Meu, Pirituba, é o que eu conheço. Baixa o volume. É em São Paulo, amigo. Não é São Paulo. Trouxa! Vai! Seus trouxa, vai! Vai! Olha a cara do vendidinho ali. Abaixa o volume por gentileza. Eu tô me afastando. Isso, garoto. Melhorou? Qual que é o time aí? Muito. É... Corinthians. Ah, Coringão, mano. O Chorão. O Chorão. Fala aí, Chorão. Chora mais aí, Chorão. Fora aí, meu. Ó, amigão, tudo bem? Coisa, eu quero ir de 97. Boa! Garantiu sua vaga aí também. Então, Corinthians e Santa Cruz aí. Que baba, hein? Que hora que ele tem que estar no hotel? No hotel não, é. No hotel? Tutóia, na rua Tutóia 77. 5:30 da tarde na rua Tutóia 77, né, velho? Que baba, hein, Santa mano? Cruz, tá bom? Santa Cruz, velho. É, o bônus round, RG. Tem que babão, hein, velho? O Corinthians pega o Santa Cruz, depois pega o América Mineiro também. Nossa, o Santa Cruz jogou agora com o Palmeiras. Pontos, não. O América é fora. Na semana passada, tomou pau do Palmeiras, no fim de semana, não foi? Tomou pau do Santos, tomou pau do Palmeiras, tomou pau, vai, agora tomar, vai tomar pau, pau do Flamengo. Não, e perdeu pro Flamengo ontem. E perdeu pro Flamengo. Ô, amigão, ontem foi a estreia do Cristóvão Borges, o Corinthians acabou perdendo um jogo teoricamente polêmico pelo erro da arbitragem que resultou o primeiro gol do Atlético Mineiro, mas eu achei que o Corinthians jogou bem, cara. O que você achou da partida ontem? Olha, mano, eu concordo com você, o time jogou bem, mas... é uma coisa que falta pro Corinthians faz muito tempo, que é um centroavante. O Corinthians não mostra medo pro time adversário. Também acho, mano. Não dá medo. O Romero judia da bola, hein, mano. Pô, pelo amor de Deus, o Romero ontem perdeu umas duas dominadas que acho que até meu filho fazia aquela bola. O cabelo de tigela? É, ele até vinha jogando bem, RG, mas na posição que ele tá atuando hoje, eu espero que o Cristóvão Borges perceba isso. Mas o Romero não pode ser centroavante, cara. Dos que o Corinthians tem hoje à disposição, entre Luciano, Luca, Romero, pra fazer aquela função, e o próprio André, que operou a hernia e tá um mês fora de... Operou, de... André? Sim. Mas o melhor jogador que o Corinthians tem hoje pra fazer essa função de centroavante, mesmo não sendo o ideal, eu também concordo com o ouvinte, o Corinthians deveria trazer um centroavante aí que pusesse medo no adversário, mas hoje o melhorzinho dos que tem lá, amigão, é o Luca, cara. O Cristóvão tem que colocar o Luca pra jogar. Vocês entenderam por que o Tite foi embora? E outra, ó, tem um outro jogador que, na minha opinião, não pode tá na condição titular no meio-campo do Corinthians, que é o Rodriguinho. Você tem ali o Maicon, que é um jogador promissor, é um cara que chega bem. Você tem ali o próprio Camacho, que veio do Audax, que fez um bom campeonato paulista. Esses dois caras têm que ser testados, cara. O Rodriguinho... olha, não me agrada, não. O Corinthians, Gustavo, precisa de centroavante. Vocês sabem quem pegou aí um... o cara que joga nas duas posições do ataque... o Cruzeiro conseguiu a contratação do Sobis. O Sobis. É, bom jogador. Não, mas o Cruzeiro trouxe um outro cara que pode fazer essa função melhor do que o Sobis, que é justamente o Ávila que tava no Huracan. Então, esse cara, o Cruzeiro é bom jogador, cara. Pagou pelo Sobis. E desligou hoje, né? 31 anos de idade, pagou $5 milhões ao Tigres do México. Você vê, assim, ó, é paulada, não é? Não é fraco, não. Ou seja, o investimento que o Cruzeiro tá fazendo é técnico. E não financeiro. Exato. Porque ele não vai conseguir repassar depois os Sobs aí por essa quantia. Ah, esquece. É diferente do que o São Paulo pode fazer com o Maicon. Porque o Maicon tem 27, apesar de ter cara de 38. Não tem cara, mas não tem revenda. Não. Ah, acho que tem, depende. Não, depende, não se tem. Ele jogar, se ele for convocado. E numa dessa, daqui 2 anos aí, o cara permanece sendo convocado na seleção brasileira, cria um mercado. Acho que o Gil foi com... de 30, só se for pensar em... o Gil foi com 29. Não. Acho que vai... o Gil tem 29. Não, pessoas falam, só se for pensar, acho que em zagueiro de 30 pra fora, só se for uma China. É. Mas o... amigão! Amigão! É um lance que gerou muita polêmica também aí a respeito desse jogo do Corinthians Atlético Mineiro. Ontem foi o segundo gol do Atlético aí, no qual o Pedro Henrique, um garoto aí de 20 anos, tá tendo a terceira... teve, né, a terceira chance aí como titular do Corinthians. Ele acabou recuando uma bola, a bola ficou curta pro Cássio, acabou saindo do segundo gol do Atlético ali, o Cazares foi mais esperto que ele. E um lance que chamou a atenção foi a saída de campo do jogador. Chorou, hein, mano? Ele se desabou ali em lágrimas, ele chorou. Ele foi consolado pelos adversários, foi consolado pelos jogadores do Corinthians. Todo mundo. O que você pensa a respeito dessa atitude antes de eu manifestar meu ponto de vista, porque eu não quero influenciar no seu? Gritou pai, a mãe, chorou, chamou a avó. Fraldinha cheia. Mano, não tem como justificar um moleque porque o segundo jogo profissional dele. O cara entra pilhado pra jogar no Corinthians. Pega um Mineirão lotado, já perdendo o jogo pro Atlético, qualquer um ali naquela situação desaba. Acho que qualquer engraçado. Discordo. aquela situação cai, cara. É difícil. Mas, ô, amigão, eu entendo aí o seu ponto de vista. Eu também acho que a torcida não tem que execrar o moleque, não. Eu acho que é um garoto jovem, é promissor ainda também. Inclusive, os atletas do Corinthians aí também deram a maior força. Aí o Gil, que tá longe pra diabo lá também, tá jogando futebol chinês. Aí o Gil manifestou aí nas redes sociais dele aí, solidariedade ao garoto. Mas eu penso da seguinte forma. Primeiro, eu entendo o lado dele ali, que o moleque ficou desesperado, porque é o que eu falei, é um moleque que talvez aí a carreira dele tenha passado pelos olhos naquele momento, naquela fração de segundos. Talvez seja um garoto, não sei a história de vida dele, mas talvez tenha tido as suas dificuldades para chegar onde chegou, por estar tendo a chance que teve. Então o moleque realmente fica fragilizado, e ele sabe que ele foi protagonista num jogo que ele errou, e o Corinthians acabou perdendo os 3 pontos, ou quem sabe um ponto mesmo, que já seria interessante para o Corinthians aí naquela condição e naquela altura do campeonato. Ele sabe que ele cometeu um erro ali, uma falha grave. Mas eu entendo também que, por mais que ele tenha a consciência disso tudo, eu acho que ele devia ter segurado o choro. Aí o Domênico, até no começo do programa, ele falou: mano, quero ver sua coerência, porque você criticou o Thiago Silva. É totalmente diferente a comparação, Domênico. Primeiro, o Thiago Silva, vou explicar, sim, você vai entender. Primeiro, o Thiago Silva é um jogador muito mais calejado, é um cara experiente e era o capitão da seleção brasileira. Mas choro é choro. É um cara, não, desculpa. Desculpa. Choro é choro. Não, desculpa. Você tá equivocado. Desculpa. É a minha análise, Domênico. Espera terminar, depois você fala. Não, desculpa. Com relação. Choro é choro. A minha análise. Eu gostaria de terminar para depois você dar o seu argumento, seu raciocínio. Bem lembrado. Eu acho que, primeiro, o negócio é o seguinte: é uma comparação descabida. Um é o garoto que tá subindo agora, é um menino que tá fazendo a terceira partida como titular do Corinthians, e é um garoto de 20 anos. Outro é o Thiago Silva, que é capitão da seleção brasileira. É um cara que já tem bagagem, já tá na Europa há muito tempo. Jogou por times que ele foi ídolo, inclusive no Milan, Sombra. Era capitão do Milan. Sim. Tava no Paris Saint-Germain quando assumiu a titularidade na seleção brasileira. E era capitão de uma seleção brasileira. É totalmente descabida a comparação. Um é um jogador experiente, tá certo? Que tem ali um lastro de jogador experiente, que foi capitão por onde passou. E um jogador um cara que tem uma representatividade enorme. Tá certo? É um cara que assumiu uma faixa ali de capitão na seleção brasileira na Copa do Mundo do Brasil. Um cara desse virar de costas pro campo, onde o Brasil vai disputar uma cobrança de pênaltis com o Chile, porque o cara não tá preparado psicologicamente pra estar ali, é totalmente diferente de um garoto que tá fazendo a terceira partida como titular do Corinthians com 20 anos de idade. Agora, por favor. Porque o cara, de repente, não, eu acho que cada um tem uma opinião. O mano tem a opinião dele e eu discordo totalmente. Totalmente. Mesmo porque o Thiago não errou. O Thiago não fez um erro grotesco que nem o menino. Diferente. Você comparar um com o outro, diferente. Ele errou mesmo, o menino, e chorou. Eu acho que jogador profissional não pode chorar. Começa por aí. Eu acho que tanto um quanto outro tá errado. O Thiago tá errado, o garoto ontem tá errado. Quando ele sobe pro profissional, ele tá sabendo do que ele vai encarar pela frente. Concordo. Se ele tá chorando, ele não serve pro time. Desculpa. Ainda mais pro Corinthians, né, mano? É o meu ponto de vista. O bicho pega. Eu acho que não tem esse... Ah, é menino, é o terceiro jogo. Dane-se. O outro chorou porque tava no Brasil, aí vamos dar desculpa. Ah, tá no Brasil, Copa do Mundo, primeira vez no Brasil, o Brasil é obrigado a ganhar porque tem uma baita, uma pressão em cima do Thiago. Você pode dar N desculpas também. Sim. Desculpa pra um, desculpa pro outro. Então, assim, um errado, o Thiago tá errado. O menino ontem errado também, é a mesma coisa no meu ponto de vista. Mesma coisa com proporções diferentes. Ontem foi um jogo de Campeonato Brasileiro, valia 3 pontos, somente isso. Contra o Chile, falando do Thiago agora, valia uma classificação para umas quartas de final de uma Copa do Mundo sendo realizada no Brasil. O peso da camisa é muito maior do que um jogo só de um time de futebol num jogo de 3 pontos. Ele é assim, mas tá errado, mas tá errado. Não tô passando a mão na cabeça de um no outro. Se um tá errado, o outro tá errado também, é um ponto de vista. Ô RG, sim. Você, vovô bonzinho, gente boa, pacato, pacato sim. Cidadão. Sim. Você concorda com o Mano? Ou você concorda com Domênico o Cruel? Eu não sou cruel. Sim. Não, essa é a minha análise. É muito. Você chamou ele de chorão, eu falei que você é cruel. A minha tendência nesse aspecto aí está de acordo com o que o Domênico falou pelo seguinte fato. Ele vai ter que ter, esse jogador, ele vai ter que ter muita personalidade, mas muita personalidade agora para sair de uma situação que para ele vai ser muito difícil. Vocês acham tudo isso? Toda vez que ele entrar... Sim, toda vez que ele entrar em campo, ele vai ter uma torcida adversária pegando no pé dele, enchendo o saco dele. Então ele vai ter que ter personalidade pra isso, entendeu? Muito. Já deu a opinião dele, endossando o que o Domênico falou, são 3 votos. E você, Perrone? Eu acho assim, são 2 contextos diferentes. Na Copa do Mundo, ele tem que estar preparado para não chorar em nenhuma hipótese. Ainda mais o capitão da seleção, né? O capitão da seleção brasileira, ele tem que estar preparado, focado para o jogo e não para possível situação de eliminação, que deve ter passado um filme na cabeça dele. Ele chorou. No caso do menino, eu não vejo tanto isso, não, pô. Eu vejo mais, assim, vendo de fora, torcendo para um outro time, eu vejo mais a vergonha na cara. O cara reconheceu o erro dele e ficou frustrado de não ter ajudado o time dele em campo. Chorar. Sai bravo, Perrone. Sai bravo, sai chutando, não, entendeu? É o terceiro jogo dele. É o terceiro jogo dele. É um menino ainda, então ele merece, mas ele vai amadurecer ainda. Então, assim, não pode chorar. Eu acho uma imposição muito grande. São fatores dentro de campo. Quantas vezes o Rodrigo Caio saiu chorando pelos erros que cometeu e foi crucificado? Eu prefiro que o Rodrigo Caio chore uma vez e nunca mais e mostre vergonha na cara e tenda a não errar mais, do que aquele jogador que não chora e erra todos os jogos. Não precisa chorar pra mostrar vergonha. Eu tenho um jogador desse no meu time que não chora e erra todos os jogos. Mas, só pra não ficar o dito pelo não dito, eu não disse que ele deveria chorar. Eu não tô falando aqui. Inclusive, quando eu comecei a explanação aqui, eu falei, tá errado ele ter chorado. Se ele quisesse ter chorado, ele poderia procurar um canto no vestiário e ter desabado ali. Dentro de campo, eu acho que ele carrega, talvez pra si, uma responsabilidade que o próprio atacante do outro time vai falar, vou pra cima desse moleque porque o moleque não tem estrutura psicológica. É isso, a gente tá prestes a uma Olimpíada. Vocês vão ver tanta gente chorando lá de emoção antes, depois. Normal. Então, mas são jovens. São... As Olimpíadas... É difícil. Só o paralelo, Domênico. Só adentro. Olimpíadas, tirando o futebol, a maioria lá é tudo amador. Você tá louco? Não, imagina, tem gente experiente lá. Só tem profissionais, mudou muito que era a Olimpíada. Então, amador, era pra ser. Era pra ser. Na teoria, diziam que era amadores. Não, quando começaram os jogos. Na natação, Hoje não existe mais isso. Hoje os atletas que competem por medalhas. Patrocínio. Não, você tá falando hoje... no Brasil, né? No Brasil. Não, mas pera lá. Mas tá errado também. No Brasil. Atletas que disputam medalha aqui pelo Brasil. Tanto no atletismo, natação, judô, são tudo atleta patrocinado, Domênico Gato. É tudo estatal que patrocina, etc. Mas é diferente, mano. A Olimpíada no futebol. Mas calma. Ou não. Com relação ao que eu fiz de comparativo aqui, foi a situação do Thiago Silva e a do Pedro Henrique. Foi isso, ponto. Eu não acho que o Pedro Henrique... Mas eu acho que o Thiago Silva tá errado. O Pedro Henrique, eu entendi o porquê ele chorou e é por isso que eu não acho que dá pra comparar uma situação com a outra. Não dá. Mas, por exemplo, o Pedro Henrique, ele, como jogador de futebol, eu entendo também que na hora que ele saiu ali do jogo, ele deveria ter fechado a cara, ido na direção do vestiário, mesmo engolindo o choro, mas não mostra pro adversário. Se tranca lá dentro do banheiro e desaba ali. Mostra que ele tá insatisfeito com ele próprio, ou que ele tá arrependido, ou qualquer coisa do tipo. Qualquer sentimento de insatisfação, ele deveria mostrar diante do grupo, talvez, ou sozinho dentro do banheiro. Eu acho que a partir do momento que o cara faz isso dentro de campo, por mais que seja comovente a cena, agiliza, você vê lá o Dátulo, o Robinho, o Fred, o Casares, todo mundo foi conversar. Os caras foram gente boa, meu. Gente boa nada. Eu virava uma cotovelada na boca, mostrava que o cara era bad boy. Eu não preciso de dó, mano. Você é um cara, mano, que sempre... Eu achei fantástica. Você, mano, você é um cara que sempre... Foi vergonha na cara e outro foi despreparo, é isso. Os caras ali, os caras foram irônicos, eles foram agradecer o moleque. Com aquele negócio, levanta a cabeça, mas tipo, no fundo falando, valeu, moleque. Sobra, o mano é um cara que sempre falou aqui que goleiro e zagueiro tem que ter cara de retrato falado. Lógico, cara de bandido. Aí o zagueirinho sai chorando. Então você é zagueiro, né? Mano, você é zagueiro, então, né? Então, aí é dois pesos essa, medida. Cara. Aí dois moleque pesos poderia. Eu concordo contigo, mano. Eu acho que assim, se ele quer chorar, ele vai pro vestiário. Agora, chorar dentro de campo... Não, mas pode passar a mão na cabeça. Mas, ó, eu não vou crucificar o moleque, tá certo? É um moleque promissor, tava fazendo uma boa partida ontem, apesar do erro ali que ele cometeu. Mas todo jogador tá sujeito a cometer um erro aí, todo jogador tá sujeito a uma fatalidade dessa. A torcida do Corinthians aí também não pode pegar no pé do moleque e tem que dar uma baita força pra ele no sábado contra o Santa Cruz, porque esse moleque precisa erguer a cabeça. Você também acha que ele não podia ter chorado, Gustavo? Não, acho que ele poderia ter chorado, mas só essa vez mesmo, concordo com o Perrone. Chora a primeira vez, mostra a cabeça do cara agora, na próxima partida. Mas é assim mesmo, velho. Imagina se o Gustavo Henrique dos Santos fosse chorar, velho, toda vez que ele erra. Você imagina o zagueiro do Grêmio, aquele Bressan, se ele chorasse, velho. Não, tá louco. Mas vocês estão colocando tudo na mesma cesta também, hein, cara. O Bressan erra todo jogo. Ele joga há quantos anos? Não, ele é um moleque também. Não, há quantos anos ele joga no profissional do Grêmio? Ele tem 22, 23. Ah, já jogou no Grêmio, passou pro Santos, voltou pro Grêmio. O Flamengo. Flamengo. Eu tenho uma informação, né? Boa noite. Fala em Pretzel, boa noite. Acabei de receber uma informação forte aqui, ó. Num grupo de WhatsApp que eu tenho. Você tá num grupo? Exatamente. Qual que é o seu grupo? É Amigos do Impretzel. É, e tem muitos amigos nesse grupo? Tem acento, né? A Impretzel. Esse grupo tem muito? Um S, mano. Mas quem dá o curso tem direito de... Tem, os meus alunos eu vou adicionando, né? Ah, é? É 5 anos de curso, eu tenho 3 pessoas aqui no meu grupo. E todos os seus colegas de televisão, rádio, estão todos no grupo? Todos eles, ó. E quantas pessoas estão no seu curso? No meu curso, quantas entraram? Em 5 anos, 3. 3? É um curso bombando por aí. Ó, é a informação da diretoria, viu, Bah? Você que é corintiano também. É, eles estão revelando por que contrataram o Cristóvão pro Corinthians, né? Por quê? Por quê? Foi pra ver se ele descobre qual América que o Corinthians ganhou em 2000. Sensacional! Eu acabei de receber aqui no meu coração. Calma, ai, mano, calma, mano. Entra, não, entra. Ai. O Mano já fez cara de bravo ali. Inclusive, eu acho que vocês poderiam ler um pouco mais de história de futebol, porque eu acho que vocês não devem ter esse conteúdo todo. O Atlético de Madrid já foi campeão do mundo sem ganhar também aí a Champions League, vocês sabiam disso? Ah, então liga lá e reclama pro torcedor do Atlético de Madrid. Basta vocês procurarem a informação, tá certo? Se vocês tiverem talvez um pouquinho de conhecimento ou interesse. Desculpa por isso. Vamos buscar a informação. Você que se julga aí o top do top, você deveria falar isso também, seu idiota. Entra satisfação. Como idiota! E reclame com a FIFA. Tá chamando o cara de idiota. Mano, seu frango. Ah, pro inferno. Cartão amarelo pra você aí. Amarelo caiu bem, hein, juiz? Caiu bem nada, injusto. Caiu bem. Agora o cara já tá amarelado no começo do jogo. Ô, amigão. É complicado, hein? Ô, amigão. Roger. Foi embora. Gustavo, caiu a ligação dele. O Cristóvão Borges hoje fechou o treinamento do Corinthians aí. Eu não sei se ele vai testar alguma formação diferente. Mas se você fosse o Cristóvão Borges aí, o que você faria de diferente da escalação do Corinthians da partida diante do Atlético para a partida contra o Santa Cruz que você vai na torcida Estádio 97? Eu? Primeiro tiraria o Rodrigo e colocaria o Camacho para jogar. É, boa, concordo. E tiraria o Romero, apesar de eu gostar das partidas que ele faz. Eu colocaria o Luca pra jogar de centroavante. Concordo. São as duas alterações que eu faria pra essa partida contra o Santa Cruz também. Tomara que o Cristóvão esteja ouvindo a gente aí. Então tá bom, amigão. Olha, um abraço pra você. Boa noite. Esteja lá na Rua Tutóia 77, neste sábado, até as 5h30 da tarde, tá bom? Ô, Soma, deixa eu mandar um abraço. Deixo. Mandar um abraço pro meu tio, que ele, aquela hora que você estava dando microfonia, tinha acabado de ligar o rádio na energia pra ouvir. Opa, um abraço aí então, valeu. Obrigado. Valeu e boa noite pra vocês aí mesmo. O Rudy é sensacional. Boa noite. Boa noite. O Rudy agradeceu. Valeu. Obrigado, Lindão. Valeu. Agora agradeceu duas vezes. Ele falou, você tá vendo? É um bobalhão. Que falsidade, se agradecendo sem saber o que ele falou. Que isso? Tá uma estrela, hein, velho? O Neto confiou em você. Ai. Tá estrelão, hein, velho? Deixa eu perguntar uma coisa. Fala, vó. O galo ter batido na galinha é considerado a Lei Maria da Pena? Mas é sensacional! É uma pergunta. Me passaram a pergunta. Pode falar. Mais ou menos por aí. A senhora é uma galinha, tem gente que já vai. Segue o jogo. Olha, o juiz fez vista grossa. Isso aí é o voado, né? Mas você quer Libertadores, velhão. Só quer Libertadores, velho. O juiz tá sendo cercado pelo time do Rudy. Esse juizão eu vou falar, velho. Pode falar. Tinha amarelo. Na próxima. Não, só quer Libertadores. Ô, mano, esse juiz é o Bassol. Pode bater o jogo do Palmeiras. Pode bater que não acontece nada. Paquito, isso aqui é Libertadores. Paquito. Olha, daqui a pouco, jogo de buraco aqui no Estádio 97. Primeira vez transmitida no rádio, um jogo de buraco sensacional. Isso. Você vai adorar, viu? Agora o Dodô vai falar de impermeabilizantes recubre plástico. Ah, mas com certeza, porque o meu amigo que está na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, está com problemas. Eu sei, você está com problema de infiltração, né? Tá mandando lá parte de São Jorge, hein, velho? Rapaz, o que tem de infiltração na defesa, hein? Rapaz, você que tá com problemas de umidade, olha só. Proteja a sua casa, proteja com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. A primeira demão sela, a segunda demão pinta, a terceira demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único que dá a garantia de 5 anos. Você vai encontrar Recobre Plast nas boas lojas do ramo. E, aliás, você pode consultar as lojas, elas estão detalhadas no site que está aparecendo aí, no nosso site, no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você visualiza ali, ó. É sinteplast.com.br. Sinteplast.com.br. Te mandar um abraço aqui pro Cláudio Ramos, da Somar. Ele é corintiano, mano. Tá triste hoje, hein? Opa, mano, um abraço pra ele aí. Mas gosta de você, mano. Gosta, adora você, mano. Muito obrigado aí. Valeu. É impermeabilizantes, recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Mano, não foi falado durante a participação do Gustavo, mas o Wendel renovou com o Corinthians até 2018. É, o Ashley Cole brasileiro, né? Ah, é, sim. Ei, cadê o fanfarrão? Ashley Cole brasileiro, mano. Olha a cara do Peroni do seu lado aí. Vamos lá, mensagens no WhatsApp, Energia. Peroni. Fala, galera do estádio, que é o Lucian Silva do Butantã. Tô indo agora pro Morumbi assistir o Tricolor. Hoje é 3-0 contra o Sport, fácil. E já se preparando pro clássico do final de semana e pra Libertadores no dia 6. Pra cima, Tricolor, um abraço pra geral aí, parabéns pelo programa, vocês são Oda, impagáveis. Boa, valeu, cara, mais mensagens. Boa tarde aí, pessoal do estádio. É o Alex aqui de Americanópolis, né? Ô, Domênico, você acha que o Palmeiras, ele devia dar mais chance pra esse Eric, né? Foi contratado aí tão caro, né, meu? O moleque não tem chance nenhuma, né? Eu acho ele bom jogador, viu? Um abraço a todos aí. E aí, Dudu? Ele teve algumas chances, mas não foi bem. Mas acho que poderia, sim. Eu vou dizer mais, Sombra. Eu acho que para trazer, por exemplo, o que eu comentava aqui a respeito do jogador que foi contratado, o Leandro, né? Leandro Pereira, aí, muito seu apelido, de Leandro Banana e tal. Eu acho que o Palmeiras não precisa trazer um jogador nesse nível. Eu acho que se tem que trazer algum jogador, tem que trazer jogador que seja aquele, o cara que vai ser titular absoluto do time. E eu não vejo o Leandro Pereira sendo titular absoluto do time do Palmeiras. Porque o Palmeiras tem lá, por exemplo... Mas é o Barros, né? Não é o Barrios. Então, tem o Barrios. Também não joga, né? Mas não joga também. Mas o problema não é esse. Aí traz um jogador, não sei o que, reserva, às vezes jogar de vez em quando. Compor elenco. Você entendeu? Já tem elenco. O Palmeiras tem lá, olha. Me ajuda aí. O Gabriel Jesus, Gabriel Rafael Jesus. Marques, Cristaldo, Barrios. Não vou pôr o Alexandre porque o Alexandre saiu. Roger Guedes, Dudu. Tem o Eric. Sem travante, você falou dois. Luan. Ah, não é sem travante. Eu estou dizendo que o Palmeiras tem nove. Deve ter nove atacantes. Nove. Não estou dizendo centroavante. Nove. O Gabriel Jesus está jogando de centroavante. E outra coisa. Conta do recado. Exatamente. E outra coisa, mano. O Palmeiras não necessariamente, como muitos times fazem, não precisa jogar com um centroavante fixo. Não precisa. Quem é que disse isso? Isso é fórmula mágica do sucesso de um time de futebol? Não é. Não é. Mas o Cuca pediu... O Barcelona tem o Suárez, que é o 9, né? Mas até então, antes disso, o Barcelona também não tinha. O Grêmio não tem o 9. Mas o Cuca pediu, Lolo. Sim, mas se você... Tudo bem, né? Se você puder... Se você tiver ali, Iniesta, Messi, Neymar... Também, né? Mas aí... se você tiver, tudo bem. Mas se não tiver, não precisa. Então, eu acho que para você trazer um jogador... Eu não sei como é que foi os moldes da transação do Leandro Pereira. De grátis. Não deve ter sido uma puta. De grátis, foi grátis. É empréstimo. Não sei quanto ele ganha. Mas eu sei lá, acho que não precisa. Vamos lá. Acho que vocês têm que trazer um cara que seja... Ah, eu achei bom, viu? Traz o Rafael Sobis, legal. É um puta medalhão, legal. Mas é carinho, eu gostei do Leandro Pereira. Mas eu concordo com o Domênico, é o cara que entra pra jogar. Mas o Barra tem que entrar pra ser titular. Mas tem que mandar embora, se não joga... O Palmeiras... Tem que mandar embora e trazer um bom. Não dá pra mandar, né? O Palmeiras tem elenco. O Palmeiras está bem, jogando bem e é líder do campeonato. Mas que ter 10 atacantes, isso é um erro, é um erro administrativo grande. E que só é permitido acontecer porque o Palmeiras tem lá um Paulo Nobre que, se precisar, inteira. Porque, administrativamente falando, é um erro grave de gestão você ter tantos jogadores gastando tanto. É muito jogador, você tá gastando uma posição só. Quando você está gastando tanto e está em primeiro lugar a torcida aplaudindo, é uma beleza. Quando você tem alguém que avalizou a dívida, é uma beleza. Tem um jogador que parece que vai ser emprestado, que é o Mochi também, é outro atacante. Mais um. Você tem mais um. Ah, mas esse aí não está no elenco. Mas tudo bem, vovó, mas eu estou dizendo que o Palmeiras tem muita gente lá. Mas então vamos falar do Caio Mancha, que também está emprestado. Tem o Vinícius Sem Freio, o Leandro Cabelo Estranho. Não é. É sim. Ainda é? É tudo emprestado, é. Meu Deus. O que acontece é que centroavante o Lucha pediu. Pediu mais Lucha? O Coxa. Aí o Palmeiras, ó, o Crisaldo é capaz de sair. O Lucas do Barro fica machucadinho. O Alexandre tá no, foi pego com enfisema no dom. Então, mas aí você tem, ó. Você tem o Rafael Marques. Ó, tira esses aí, tá? O Barrios não joga. Vamos lá, Barrios não joga. O Alexandre não vai poder jogar porque tem suspensão. Quem mais você falou? Que o Crisaldo pode ser que Cristaldo saia. Cristaldo pode ser que saia. O Luan não joga. Então vamos lá. Sobrou Rafael Marques, Gabriel Jesus, Dudu, Eric. Olha quantos caras tem, mas cara. Mas centroavante. Mas não precisa Beto jogar Guedes. Sempre com Roger Guedes. Olha isso, cara. Olha se quiser isso. Gol, não precisa então, jogar centroavante. Então não precisa do Leandro Pereira. É isso que eu tô falando. Não precisaria trazer. Ah, o São Paulo do Tele não tinha centroavante. Ah, não disse que é que o Palinha, o Lucha, né, que não pediu. É que não é centroavante. Eu disse que alguns grandes times já não tiveram centroavante. Ô, Sombra. Oi. Mas é uma opinião, gente. Cada um tem uma opinião. O pessoal aí da internet aí, o pessoal do Twitter aí tá pedindo pra que você repita o número do WhatsApp aí pra que eles possam mandar mensagem. WhatsApp. Vamos lá. 94-353-0150. 94-353-0150. Fala, Benja. Aqui quem tá falando é o Vinícius. Eu sou do Jardim Bonfiglioli, São Paulo SP. Sou aluno do seu irmão Manfred. Benja, o que você achou da estreia do Obama brasileiro aí, o Cristóvão, no Coringão? E aí, eu achei um lixo. Amigo! Ah, eu? Amigo, desculpa. Amigo, eu não gostei, amigo. Meu, se sou eu, meu, traria Gilson Kleina. Oswaldo, você amigo. Gosta, né? Você gosta do Oswaldo. Oswaldo. O Estevam. Estevam Soares, meu, seu amigo. Cristóvão. Só os amigos. Meu, o Ganso. Se sou Ganso, eu. E vem cá, o... É o Ganso, amigo. O Ganso, e o... Eu? O Benjinha. Aí deu pra saber que você não é ele. É, ele mora no Vendidinho aí. No Jardim Bonfiglioli, é legal? Amigo, é perto daqui. Mas como é o que ele conhece, né? É o que eu conheço. É. São Paulo, amigo. É? É. Tá. Ah! Olha aí! Cadê os trouxas aí? Cadê cartaz agora, trouxa? Cadê? É igualzinho aí, velho. Idêntico. Mais até mensagens aqui no WhatsApp da Energia. E aí, galera do estádio. Aqui é o Thiago Castanha, do Jardim Peri, São Paulino. Eu vou utilizar a tese do Benja aqui com relação à contratação do Jefferson aí. Acho que o São Paulo perdeu a oportunidade que não vai ter em 30 anos de ter um atacante chamado Jet Gol, velho. Nossa. É muito style. O que vocês acham aí? Nossa. Um abraço. Porra, eu acho que pra brincadeira gol, né, é muito legal, cara. Aí, Perrone, o cara mandou só um Jet Gol, velho. A gente tá prestes aí a uma semifinal da Libertadores entrar com Jet Gol. Jet Gol, velho. E aí, rapaziada do estádio, é o Rodrigo Teixeira, do Jardim Maristela, São Paulo. Aí, mano, ontem você falou um monte de coisa aí do Santos aí, que o Santos ia cair, velho. Uma vitória a gente já passou vocês. Toma cuidado, viu, velho? Nós temos elenco, temos técnico. Toma cuidado, que acho que quem vai cair são vocês, viu? Chupa, mano. É, nossa, eu acho que, mano, que ele tem que trocar a bateria do aparelho auditivo Telex que ele deve ter. Destruiu, mano. Porque em momento nenhum, eu falei que o Santos ia cair aqui. Você não falou? Eu disse, não. Olha. Inclusive, eu venho usando a frase aqui, inclusive vocês são testemunha disso, de que no futebol brasileiro hoje você tem dois times com elenco, que é o Palmeiras e o Atlético Mineiro. E eu acho que esses dois já estão garantidos ali no G4. Então, você tem um segundo pote envolvendo Grêmio, Inter, Corinthians, São Paulo, Santos e o Flamengo disputando mais duas vagas desse G4, para que possa classificar para Libertadores ano que vem. O resto do campeonato, o terceiro pote, é esse monte de bagulho que a gente vê. Você colocou o Santos nos bagulho? Não. Ah. Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, Grêmio e Inter. São times que podem brigar ali por mais duas vagas de G4, apesar de eu achar que duas já tem dono ali, que é o Palmeiras e o Atlético. Só que o Santos começa a entrar agora. Mas eu não acho que o Santos tem elenco, RG. Não. Assim como o segundo pote, eu acho que todos esses que eu falei. São Paulo também não tem elenco, mas não. Então, mas é isso que eu na falei. Minha o segundo opinião. Pote, o segundo pote, desculpa, RG, você já vai complementar. O segundo pote, na minha opinião, Sombra, diferente do primeiro, que os dois, Palmeiras e Atlético, tem muito elenco e podem substituir as peças que saem com a mesma qualidade, eu acho que Santos, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Inter, todos esses times que eu citei, tem bons times, mas não tem reservas à altura. Se perder um jogador referência ali, não tem como substituir. A mídia em geral, mano, com relação ao Santos, agora começa, aquela coisa de todo ano, né? Você começa todo ano citando Corinthians, São Paulo, Fluminense, Flamengo, Internacional e Grêmio. Esses são os cotados. Nunca cito o Palmeiras, RG? Não, o Palmeiras, com exceção esse ano, sim. Mas nunca cito. Mas dificilmente Santos e Palmeiras, esses anos todos, entram como cotados para alguma coisa. Então agora já começa. E é sempre assim. Agora começa a se falar do Santos, Santos começa a aparecer. Porque pode pegar qualquer programa esportivo no início do ano, onde todos dão opinião e dão palpites com relação ao campeonato. Não tem Santos. É impressionante. E sabe de uma coisa, RG? Uma coisa do Santos que é importante nesse campeonato é que justamente o técnico é totalmente identificado com o time. Sim. Então você não tem perigo do técnico cair, mesmo com três, trabalhar com a molecada, três rodadas. Né, exatamente. E isso é um perigo que até o São Paulo, que tem o Balsa, que todo torcedor de São Paulo gosta, etc., aprendeu a gostar dele. Se acontece alguma coisa no segundo semestre que o São Paulo precisa de resultado... o torcedor de São Paulo desfideliza o Balsa. Rapidinho. É uma coisa que o Santos tem em vantagem com o Corinthians, com o Inter, com o Grêmio. O Grêmio também, porque também não é certeza absoluta que o Roger vai ficar lá com 3 ou 4 derrotas. O Roger não é um mito, né? Exatamente. Tanto é que já passou. Eu acho que desses todos, o Santos leva vantagem nesse quesito. Já passou aí, que é por esse questionamento. O campeonato de regularidade. O Grêmio e o Corinthians com o Cristóvão. Eu gosto do Cristóvão, sempre falei bem do Cristóvão. Mas acho que ele vai ter uma pedreira, mais uma pedreira pela frente. Você vê na sua bola de cristal, um tanto empoeirada, mas você vê o Roberto de Andrade procurando técnico? Não. Em breve? Não, ele vai ter. O Roberto de Andrade vai ter que segurar, ao contrário, vai ter que segurar a barca do Cristóvão, senão afunda, velho. Vamos lá, mas... Oi. Não. Lê Correira aí vai ligar mais o corintiano e aborda o tema. Vamos lá. Ai, Dodô! Eu não quero mexer na sua gaveta não, viu, menina? Mas estamos na frente, Dodô, e todo mundo está atrás. Ai, que gostoso! Olha, eu te falo. Olha, deu um arrepio, não deu, Dodô? Olha, o Dodô, ele fica emocionado com a participação do Adora, ele adora a participação do Rio. Eu não sei do que estão falando. Essa besta que fica imitando. O que é isso? Bale, que é isso? Essa besta. Que é isso? Besta não. Eu nunca tive nada contra você, Aguinaldo. Eu tive mas sempre. Mas eu não sou. Eu não sou, não. Eu já sabia que você ia falar agora, essa safada. Eu não tinha, mas agora tô com pressentimento. Ontem não pude vir porque fui cantar. Ela mandou pra mim uma hashtag só isso no WhatsApp. Hashtag SDDS. Diga, mano, rapidinho. Não sei se vocês acompanharam aí também, mas o Jobson, novamente, ele entra numa enrascada, hein? Caraca, mano. O Jobson que tá sem poder jogar até 2018, pela porque essa que ele teve ali, quando ele atuava no Emirados Árabes e ele se recusou a fazer um exame de doping. Mas essa foi... Agora o Jobson, longe dos gramados, longe das concentrações e longe das pessoas que poderiam, talvez, auxiliá-lo, Sombra, agora ele se envolveu em uma acusação de estupro. Parece que ele teria tido relações sexuais aí com 4 garotas, uma de 12, uma de 13 e 2 de 14. E parece que tem uma quinta aí que também parece que está indo comunicar também uma queixa contra ele. Vou te falar, confirmando-se a acusação, vou te falar uma coisa. Está lascado, hein? É cana, já era. E arma o fiosco, acabou a carreira, acabou tudo. E ó, prepara o fiosco, velho. Leva creme rins pra cadeia, velho. Que é isso. Vamos falar da BV, ô narigudo? Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção, o crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV Financeira! O estádio também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Doutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site doutramáquinas.com.br. Chevrolet, nesse fim de semana tem feirão Chevrolet no estacionamento do Shopping Center Norte. Não perca! E Extra, você merece ofertas Itaipava. Para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra Gol. Agora, como prometido, a primeira vez de uma transmissão de um jogo de buraco no rádio. Acho que não só no rádio, na TV, na internet, em qualquer tipo de veiculação. Qualquer um. Foi bem. Por telégrafo. No Periscope. Qualquer lugar. Redes é verdade. Sociais todas. Através de médiums, não sei. Vai. Durante uma partida de buraco, lembrando pra todos que só vale a sequência de A e de 3. E disso eu tenho convicção. Não, senhoras, não, senhoras. Tem que valer sequência de todos os números. Que fique bem claro que meu parceiro agora é treinador do Brasil e por isso ele dita as regras. A gente vai, né? Jogando coerentinho, certinho. É, deixa eles, né, Aguinaldinho? Deixa eles, que no final a gente vai ver, né? De quem é a vez? Geralmente é de quem pergunta, né, menina? Estou um pouco azarado, pra mim só vem coração. Ah, sou eu que estou te mandando, gostosa! Sai pra lá, senão te dou um armlock invertido, seguido de um jab com o meu cotovelo. A gente acabou de pegar a cartinha, tchê. É a cartinha coringuinha, né? Aí agora vai... Conseguiu fazer a canastrinha bonitinha. Tu só pode estar de brincadeira. Acabou de começar e tu já fez canastra. É que a gente joga certinho, correntinho, com volúpia. Adenor, que fique claro que com uma dama de paus conseguiremos fechar nossa primeira canastra. Eu estou aqui, caçugão! Eu sou uma dama de paus! Olha só, menina! Esse aí tá afetadinho, quebrando a munhequinha, dando tobinha, certinho, quarentinho. Olha só a carta que eu peguei, bati! Bati e peguei o morto! Chupem todos vocês! Eco cabeludo, queria saber por que é que você está chorando. A gente queria ter batidinho, né? Mas o Aguinaldinha, minha duplinha, certinha. Se ele bateu, tá tudo certinho. Nós estamos perdidos. Mas que fique claro que ainda temos chances. Eu me lembro da história de um golfinho, golfinho Paul. Ele teve a família inteira dele dizimada por um navio pesqueiro chinês. Foi atacado por tubarões africanos e pelos mais fortes predadores do Mar Morto. Um dia, mesmo sem cauda, ele conheceu Betty, uma raia dos mares gelados do Alasca. Eles se casaram... Para com essa história! Ninguém aguenta essa sua história, pelo amor de Deus! Vai, joga, joga porra, joga logo, vai! O último que jogou aqui com a gente foi o Dunga. Ele era todo mal educado, ficou perdido com um monte de cata na mão, não sabia o que fazer. Eu dei um tapa na cara dele. Então eu queria te perguntar uma coisa. Pelo amor de Deus, vocês estão jogando buraco e nem chamaram o senhor de idade pra jogar. Com o cabeludo, quando é pra me colocar pra marcar o Gabigol, aí você coloca. Agora, pra jogar buraco, ninguém me chama, né, abestado? Bate na mesa e fala, vocês são traíras! Ô Zé, pelo amor de Deus, você encostou na mesa e bagunçou a porra do baralho! Estragou todo o nosso jogo! Agora fica essa treinadora chorando que nem uma louca! Eu vou embora, eu estou fora! Eu também vou sair porque tenho um compromisso. Marquei uma suruba dentro de uma van em Moema. Eu vou contar pro Deoneiro... Tudo que vocês fizeram aqui, vou contar. Vocês estão ferrados, todos vocês. Não, pelo amor de Deus, o Deoneiro, não. Eu vou desembaralhar tudo isso aqui. Peraí que eu vou colocar meu óculos. Eu vou arrumar certinho as canastas que você tinha feito. Cara, ah, eu tava demais, imaginando, cara. Os quatro jogando. Zona, cara. Olha, posso falar? O Karsug numa van fazendo suruba. Foi, velho. Ótimo, eu queria agradecer a Beth, a Joana, a Cláudia, a Rosinha, a irmã da Rosinha e a irmã da Joana. A Reb não fez? Essa vez não, ela não gosta de sadismo, nada disso. Ela fica tranquila em casa. É. E o meu apelido em casa é Karsug Grey. Karsug Grey. Por causa dos 50 tons de bengala. Entendi. Escrever. Karsug Grey. Quer dizer que o cara entrou na sala e zoou o baralho, velho. Não me chamam quando é pra marcar o Fagner. Tomar amarelo, ele chama agora pra jogar buraco. Eu adoro o RG. Há 60 anos que eu jogo buraco. Agora eu quero falar com você que ainda não conhece o seguro residencial HDI. Preste atenção, porque vale a pena, hein? Sabe aquelas coisas inconvenientes que sempre acontecem em horas mais inconvenientes ainda? Tipo micro-ondas que queima quando você queria fazer uma pipoca, o pneu da bike que tá furado quando você ia sair para dar aquela pedalada, essas coisas? Pois é, para inconvenientes assim, a HDI criou um serviço que é o máximo da conveniência. O HDI em casa. O HDI em casa conserta eletrodomésticos e tem até cobertura para peças. Ao contrário de outros, em que você paga isso à parte. Sua bike quebrou? O HD em casa resolve. De pneu furado ou a corrente quebrada. Quebrou longe de casa? Você precisa de transporte, né? O HD em casa quebra essa também. E tem muito mais! Para danos elétricos, rompimento de tubulações, dedetização, o pacote de coberturas é enorme! Tem até serviço de pet, olha que bacana! Quer saber mais? Fale com o seu corretor sobre o HDI em casa, porque para resolver os problemas na sua casa, HDI também é de bate-pronto! Vamos lá, momento sem parar, vamos lá! Três ouvintes no momento sem parar, o sem parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para a sua vida. É a pulseira VIP do seu carro! Em todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. É, alô! Boa noite! Essa boa noite, quem fala? É o Gilson. Ô Gilson, tudo bom? Tudo bem. Gilson do quê? Gilson Salles. Salles? Isso. Quem mais? Que mais? Só mais? Salles mesmo. Só isso? Então tá bom. E quantos anos você tem? 28. 2.8 hoje, RG. Bacana? 2.8? Ah, depende. Que depende? É irritante quando você vai naqueles parquinhos lá. Sabe os parquinhos que tem em bairro? Parquinho? Por quê? É, aí os caras botam aquelas puta caixa de som de 4 metros de altura. Certo. Parece tudo caixa de papelão, pô. Por quê? Porque o som não sai, velho. Sensacional! Aquele puta... Sensacional! 5.1. Ô, puxador, olha, bebe, puxador. Segundo o Domênico, de Deus, é uma puxador. Nota maravilhosa. Ah, mas tô comparando com o Pelé. Não falei isso. É meio falei Pelé. É meio Pelé essa nota. Não falei isso. Você não pode deixar o puxador ficar ouvindo. Eu falei que é uma nota que é, tá na média. Passa tá de média. Ano. Passa de ano. Mais 10 seria o quê? O Chico Anísio, é isso? Ah, se você acha o Chico Anísio 10... Mais 5, né? 10, é o Pelé, vai. Mas quer Pelé saber, velho, ó... É, Chico Brasil. É o Pelé do... Eu não gostava Brasil, do Chico Anísio, cara. Eu não gostava. Ó, eu acho gostava de alguns quadros. Golias, o Golias era muito melhor Golias do que o Chico Anísio. O Mussum era muito mais engraçado. Costinha. Costinha, cara. Ah, o Costinha é um cara que eu não gostava. Eu acho que o Mano já tá no nível do Chico Anísio. Olha, eu não curtia muito o programa do Chico Anísio, sou sincero. Não curtia muito o programa. Mas assisti o Chico Anísio fazendo stand-up. E aí? É fantástico. É? Era bom? Era, né? Você chegou a assistir, ô Rudy? Teve tempo de ver ou não? Não. Show dele não. Ah, não, porque esse stand-up eu vi nos anos 90, então... Eu sempre achei o Chico Anísio muito bom. Ah, eu gostava dele, mas eu concordo, o programa eu não gostava. Mas o primeiro programa a fazer... Mas o stand-up dele... Foi o Zé Vasconcelos, foi o primeiro a fazer stand-up mesmo. Sim, sim. E o Agildo Ribeiro, Rudy? No Brasil. Agildo Ribeiro. O Ribeiro é mais piada, né? É, o Ari Toledo já é uma linha mais... É, piada. Piada, né? É. Ô, meu velho, e aí, hein? Qual que é o bairro aí? Zona Sul. Depende, tem que ter talento, né? Isso aí não vale nada, RG. Nada. Eu sei, eu conheço há 16 anos. Puta vida. E o time? Eu sou corintiano. Boa, Coringão, Coringão, mano. Que pena, hein? Chora aí, velho. Chora aí, ó. Não fala nada, velho. Chora, velho. O Corinthians é um time aí que foi devastado pelo mercado chinês. O Corinthians é um time que foi devastado pela Europa. Porra, e o Corinthians continua firme e forte brigando aí pelo G4, velho. É, então, amigão, essa partida diante do Atlético Mineiro, por mais que tenha sido uma derrota, eu não acho Corinthians, talvez, ali abaixo do que o Atlético apresentou, não, cara. Eu vi o Corinthians aí um time guerreiro, eu vi no Corinthians aí uma agressividade também, eu vi no Corinthians uma vontade de vencer a partida, diferente de outros jogos. Diferente da partida contra o Fluminense, diferente da partida contra o Palmeiras, em que o Corinthians perdeu e foi um adversário extremamente fácil de ser batido. O que você achou do Corinthians ontem, cara? Mano, vou ser sincero pra você. Eu tô ouvindo vocês falar aí do Romero, do Pedro Henrique, tudo bem, até entendo. Mas o Giovanni Augusto também no Corinthians tá jogando bola, não. O Giovanni Augusto, ele tá deixou a desejar em bastante jogos no Corinthians, viu? Acompanho sempre o Coringão, o Guilherme já representou, o Marquinhos Gabriel, mas ele, eu não tô vendo futebol no Giovanni Augusto, não. Então o meio campo do Corinthians também tá fraco, na minha opinião. Olha, eu vejo no Corinthians, cara, que... Alguns jogadores estão bem abaixo do que podem render. O Guilherme é um deles. O Giovanni Augusto é um cara que tá voltando de lesão. O Giovanni Augusto ainda... A impressão que eu tenho é que ele tá preocupado aí, talvez, em se lesionar novamente. Em determinados momentos ali, ele acaba meio que correndo com o freio de mão puxado, enfim. Mas eu vejo muita qualidade no Giovanni Augusto. Concordo com você que não tá jogando a bola que já jogou? Concordo plenamente. Mas eu acho que é um jogador que ainda pode fazer a diferença. assim como o Marquinhos Gabriel, que na minha opinião tem sido o melhor jogador do Corinthians, mesmo sendo um cara que perde inúmeros gols, hein, velho? Marquinhos Gabriel, ele tem um pós-graduado, um mestrado em perder gol, cara. Tá louco, ele cria muito, mas que perde, tá louco. Tá, ele perdeu bastante gol mesmo. Contra o Fluminense, então, ele teve uns 3 lances ali cara a cara. É, eu também acho. Mas deixa eu perguntar pra você, a diretoria do Corinthians não vai contratar nenhum jogador, não? Então, o Corinthians, ele tá analisando... Nenhum zagueiro. O Corinthians, ele tá analisando alguns nomes aí, mas... É complicado, porque você vê o Cruzeiro. O Cruzeiro está trazendo aí aquele Ábila do Huracán, que é um cara que, pelo menos a Libertadores que ele fez, mostrou ser um bom jogador. Os caras estão repatriando aí o Rafael Sobis. O Corinthians, eu acho que não pode ficar atrás, não, cara. O Corinthians hoje ele precisa de 3 posições, na minha opinião. Um zagueiro, um meia de qualidade que seja protagonista também e um centroavante. Mas se tiver que optar por 2 de imediato, primeiro, com urgência, cara, um centroavante. E segundo, nessa lista de prioridades aí, um zagueiro. Porque o Corinthians, ele tá precisando urgentemente de um xerifão na zaga e tá precisando daquele camisa 9 que meta medo no adversário, velho. Não adianta nada ter o Romero lá, velho. O Romero com aquela cara de emo que ele tem não tá pondo medo em ninguém, mano. Ali ele muito atrapalhado, o Romero. Ele corre, é esforçado, raçudo, mas não tá dando não, mano. Tinha que... Tô vendo aí, o Palmeiras contrata, Atlético Mineiro, mas a diretoria do Corinthians fica muito analisando o jogador. Tem que ir ao Nico Lopes. Não vingou. Analisa pouco que você leva o Jetterson. Analisa pouco que você leva o Jetterson. Não, mas o amigão, com relação ao Nico Lopes, é uma situação delicada, porque o Nico Lopes ele não é um jogador aí do Nacional, né, cara? Ele é da Udinese, né? Ele é da Udinese e a própria Udinese já colocou até como cláusula ali no contrato que quando solicitado tem que devolver o jogador. E parece que o presidente do Nacional aí tá estendendo o contrato dele até o final do ano lá com o Nacional do Uruguai. Então é um jogador que meio que tá fora dos planos aqui, imediatamente. Mas eu acho que o Corinthians ele não pode desistir não, cara. Inclusive o Alexandre Pato tá terminando o contrato dele com o Chelsea. O que você acha que deve acontecer com o Alexandre Pato? Você acha que o Corinthians deve tentar empurrar para algum outro time europeu e usá-lo como uma moeda de troca? Você Pato acha Kardec. Que... Ah, tinha que tentar alguma troca, mano. Com certeza, mano. Por que não? É problema? Sabe o que eu acho que inviabilizaria esse negócio, Sombra? Não. O desejo do Pato. Ah, sim, claro. O Pato é um cara que hoje já declarou aí por inúmeras vezes aí que ele pretende continuar na Europa. Ele falou que a prioridade dele é hoje permanecer lá. Sim, mas, mano, tirando essa cabeça do Pato de querer ficar lá, Pato por Kardec, você trocava? Sim. Eu acho que seria bom pros dois. Como foi com o Jadson. Tanto pro Kardec que teria essa chance, porque jogaria no Corinthians como 9. Quanto o Pato que voltaria, só que teria que jogar contra o Kardec, não fez sétima partida simples. Não, tô falando hipoteticamente. Não, mas eu gostaria. Não, o Kardec não fez sétima partida. Eu acredito que não tenha fez, também. Hein? Não, sétima partida. Mas eu ouvi uma informação. Só o Kardec? Acho que fez. Não, o Caleri jogou pelo menos uns 3 jogos. Eu ouvi a informação de que o Allan Kardec teria feito a sétima partida também em São Paulo. Porque se não tivesse feito, o Allan Kardec, dentro da limitação que tem hoje o futebol brasileiro de grandes nomes. Eu acho que seria uma boa. O que você acha do Allan Kardec, cara? Mesmo sabendo que ele já fez a sétima partida e que hoje ele talvez não viria. Mas você gosta do futebol do Allan Kardec? Ah, eu acho que no Corinthians, cara, ele se daria bem, viu? Mesmo ele tendo feito aquele gol que ajudou no nosso rebaixamento, cara? É, porque nós já teve um exemplo do Jadson, né? O Jadson estava lá desmotivado no São Paulo, sem chance nenhuma. E quando veio pro Corinthians, viu? Acabou arrebentando. No São Paulo ele era criticado. Não ficava nem quase, não ficava nem no banco. Aliás, no Corinthians também ele chegou a não ficar no banco de reserva. Ah, mas... Vamos aguardar, né, velho? Já que não dá pra vir o Kardec... Alô, diretoria do Corinthians, traga um centroavante, pelo seguinte, amor de Deus. Isso, se o Pato concordo, topar... mano. Pelo amor de Deus, centroavante. Se o Pato topar, libera o Pato agora, porque o Pato tem contrato até o fim do ano. Libera o Pato agora. O São Paulo se compromete a emprestar o Kardec a partir de janeiro de 2017. Porra, mas é isso. Vai te catar, Pato. Que negócio não, da não China é esse? Peraí. O Denise Kardec vai estar vivo em janeiro. Eu ouvi falar que o Santos está negociando com o Jadson. Jadson. Duvido, tá bom. Jadson. Imagina, o Jadson que passou pelo Corinthians? Isso. Jadson. Nem a pau, mano. Nem a pau, mano. Então, vai encerrar a carreira dele na China. Ah, eu imagino. Olha, desencana dessa informação aí, mano. Gilson, um abraço pra você. Obrigado pela passagem no Momento Sem Parar. Boa noite. Alô, obrigado. Um abraço. Valeu. Vamos lá, segundo momento sem parar, segundo ouvinte do momento sem parar. O sem parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Olha o refresco. Venha tomar um refresco para refrescar o calor. Tem de laranja, de limão, de tamarindo, o que você quer? De nada. Obrigado. Alô. Tomar um refresco para refrescar. Quem fala? Rogério. Ô, Rogério, tudo bem? Tudo bom, Dudu? Bom, Rogério do quê? Rogério Almeida Gregório. Almeida Gregório? Almeida Gregório. Gregório. Almeida Gregório. Tá certo. Quantos anos você tem? Eu com 34 anos. 3.4. Hoje eu fui lá. Aonde, RG? Foi lá onde, RG? Hoje, naquele dia eu fui na outra. Hoje eu fui na nessa. Foi naquela outra, nessa qual, RG? A Almeida Jaú, sabe? Ah, sensacional! Sensacional. Foi na Almeida Santos semana passada. Sensacional. Hoje eu fui na Almeida Jaú. E o bairro, Rogério? Moro no... O dono tá aí hoje, né? Não, aqui assim, o Benjinha tá aí. Amigo, pode falar. Meu, se não mentir... Manda. Eu moro no Jaçanã. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Vamos lá, RG. E além disso, mulher, tem outras coisas. Alô, Xerém. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Só canta! Tenho minha casa pra morar, eu não posso ficar. Tô me preservando pro The Voice. Fica o time, brother. Vai ser bom. Tricolou, tricolou. Ô, Rogério, sabe quem tá visitando a gente hoje aqui? É o Daniel Perrone, blogueiro aí do Globoesporte.com. Tem alguma pergunta pra fazer pra ele? Ele vive no Morumbi, ele tem uma sala ao lado da sala da presidência. É, ele tem duas salas, né? Que isso, né? E ao lado da sala do Mota também, porque o Mota é adjunto. É o único que tem duas salas, né? Mota é adjunto. Sim. Cadê a Madame Mota? Tá cuidando. E aí, cara, tudo bem? Tá cuidando. Beleza? De chuchu? É. E aí, Rogério? Oi, então, eu tava escutando o programa, escutei o comecinho do que o Perrone tava falando... Ele já tirou a maioria das minhas dúvidas, né, que com relação aos planos de São Paulo, se ia chegar jogador novo para Libertadores ou não. É, eu sigo ele no Twitter. Certo. Beleza. Legal, então você não tem mais dúvida nenhuma? A maioria já matou, né, o São Paulo... Você tá, vai pro jogo hoje? Vai pro jogo daqui a pouco? Não, hoje não dá, hoje eu tô trabalhando, né. Ah, mas você é Libertadores, hein? É, modinha. Mas é Libertadores, você dá uma dor de cabeça aí que você pede atestado, né, amiga? Ô, Rogério, agora é o seguinte. Pra Libertadores você vai, né? É, no último jogo da Libertadores eu fui. Eu acredito que o São Paulo esteja fazendo esforço pra contratar jogador, inclusive o Maicon. Uhum. Mas presta atenção, hein? O Mano tava falando daquele pote lá dos times que tem elenco, tem o Palmeiras e o Galo, verdade. E nos outros lá que tem São Paulo, tem Santos, tem Corinthians, tem Grêmio, Internacional. Flamengo. Veja bem. O São Paulo pode passar pro terceiro pote se perder o Maicon, o Caleri e não tiver reposição à altura. Ah, é verdade. Lógico, Sombra. É por isso que a gente tem que estar no meio da tabela até o fim de julho. Até o fim de julho, que é para somar os pontos. Tem que estar no meio, tem que estar em cima. Quer dizer, não é no meio da tabela, em cima. Para que depois a gente tenha essa gordura que eventualmente a gente pode... Isso que o Perrone falou, hoje, Sombra, é assim... Numa eventual classificação do São Paulo na final da Libertadores, o gás da equipe continua, aquela coisa toda. Mais uma eliminação, se você tá mal colocado, cara, é um baque que atrapalha com o campeonato brasileiro, né? E baque é tricolor. Mas você tava falando a respeito aí baque é tricolor de Libertadores e com relação à contratação do Maicon, vale a pena o São Paulo dar um all-in, Sombra? All-in de quanto? Do valor que custa o Maicon? Ou enquanto? Todas as fichas que eu tenho? Então, depende de quantas fichas 8 milhões de euros. Porque, por exemplo, o Maicon... Fora, você tem que dar o win fator... se você tiver dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não tem. Olha, mas é que tá. 8 milhões de euros. Mas se você puder parcelar em 4 anos, é uma coisa. Não, exato. Mas fora isso, Sombra. 8 milhões hoje, na bucha, hoje, é outro. Hoje o Maicon, Sombra, ele é um cara que ele representa aí, tanto na parte técnica, porque ele tem sido uma referência dentro do São Paulo, quanto na liderança do time também. O ano passado, o São Paulo era um time que era criticado por muitos cronistas, jornalistas, torcedores, justamente pelo fato do São Paulo parecer ser um time que não tinha alma. Sim. Era um time sem alma. Bunda mole. Todo mundo fala, era um time morno, era um time que morde fofo, tá certo? Hoje, o São Paulo passa a ter uma outra imagem justamente pela figura do Maicon que tá ali. E do contagia, Caleri. E contagia o elenco. Os dois, o Caleri e o Maicon. O Caleri estendeu o contrato dele até o término da Libertadores. O Maicon hoje, Sombra, se o São Paulo perde o jogador, não, o São Paulo final, perde foi mais referência. Um mês além, né? É um mês depois do término? Ok, mas tudo bem. Pelo menos permanece acho até o término da Libertadores, inteiro, que hoje é o principal foco do São Paulo. Então, querendo ou não, se o São Paulo hoje perde o Maicon, até onde não vai influenciar dentro de campo esse rendimento que o São Paulo tem? Agora é o seguinte, o São Paulo pode jogar tudo a perder, Sombra? Porque o São Paulo passando de fase, o São Paulo tem mais uma receita aí, que esse jogo já é casa cheia. Já tem talvez assegurada a quantia de 3 milhões para esse jogo contra o Atlético Nacional. No outro jogo, São muito Paulo mais, avançando, tá louco? Muito mais, se fosse sem pau o ingresso, cara. Estou colocando aqui 3 milhões no mínimo. Você está falando o quê? 6 ou 7 milhões? Sim, não, mas sim. Vamos colocar aí valor líquido. Não, que o estádio é muito fora grande. Fora o crescimento de sócio-torcedor. Sim, crescimento de sócio-torcedor num valor vamos ticket colocar médio aí. Ó, o agregado, você tem a renda, tá certo? Você tem a premiação que a Conmebol passou a dar, inclusive, um valor maior para cada clube, é uma remuneração maior a cada avanço que o clube tem aí de fase para fase. Tudo bem, vai somando. Você tem a conquista do título, tá certo? Vamos colocar que o São Paulo possa vencer a Libertadores com o Maicon ali. Você tem ali mais um jogo que você incrementa uma renda e a premiação da Libertadores, sem contar o que pode significar uma disputa de Mundial. Ninguém mais do que... Vale a pena, é o win, mano. Ninguém, a vida é muito curta pra você perder tempo fazendo continha se vai fechar no final do ano ou não. Ninguém mais do que eu. Fala, Rogério. O Maicon, pro São Paulo e pra mim, ele, depois do Valber, do Lugano na época boa, do Antônio Carlos, ele foi o melhor zagueiro que eu vi jogar no São Paulo. Mais até que o Miranda? Miranda, cara. Depois, eu quero dizer. Teve o Miranda também, tá? E o próprio Alex Silva. Olha, o se Alex ele fica Silva. Mais... O Alex Silva jogou bola. Ele fica mais dois anos no São Paulo, é nível jogou, Miranda, mas, viu? Do jeito que ele é bom. O que o Maicon fez em pouco tempo, sabe? O Alex Silva, e ele ainda não foi tudo isso. Mas, assim, 8 milhões de euros, eu não sei se tudo isso... É muito dinheiro, véio. É muito dinheiro. Eu isso sei, aí, cara, mas ó, eu sou completamente a favor. completamente a favor de se você tiver condição, não sei se você tiver condição de negociar, você tem que ter um jogador desse que em 4 meses aí representou tudo isso que o Mano falou. Foi ajuda desse zagueiro junto com o Caleri. Se o São Paulo tiver. O São Paulo tem 8 milhões de euros? Mas tem que arrumar. Esse é o problema. Ele tinha 2-3 meses pra arrumar isso daí. Mas é que tá, Perrone. A gente vê que o jogador tá jogando muito e quer ficar. O São Paulo, ele não tem um Paulo Nobre escondido lá, pontual? Porque o negócio é o seguinte, não adianta você... não tô falando pra bancar o que o Paulo Nobre bancou. Mas pega um Paulo Nobre pontual pra investir nessa contratação do Maicon. O nosso, que seria o Paulo Nobre em questão, ele é muito mais rico que o Paulo Nobre. Mas acho que ele não tá afim de dar dinheiro, não. Então, você pega lá o Abílio Diniz, Sombra. É um cara que é São Paulino. Tem que fazer uma reunião com o Abílio Diniz, pega e fala, Abílio, se não for você, através de você, tem que criar um grupo, talvez que possa comprar pelo menos metade do valor Abílio, que São Paulo tem para o Abílio, cara. Deixa eu o seguinte, tá, eu nem conheço, nem conheço, mas eu vou falar uma coisa, beleza, vai custar caro esses dois. Eu vou falar o que aconteceu nesse caso, o Maicon aí, na época que o São Paulo contratou o Maicon, o plano era que o Maicon ficasse até o final do ano, esse era o plano. Uhum. No dia da assinatura do contrato com o Porto alterou essa cláusula. Ele falou, não, nós não vamos negociar o empréstimo dele se não for deste jeito, que é até o dia X, que é até o fim de junho agora. E o São Paulo ou tinha que assinar ou não tinha que assinar. Assinou, e aí a gente percebe que naquela condição que o São Paulo assinou, quem imaginaria que o São Paulo ia estar na semifinal da Libertadores? Gente, nenhum diretor de São Paulo imaginaria que a gente ia estar na final da Libertadores. E pro Porto é uma situação cômoda pra cacete. Tá sentado lá na poltroninha, lógico, controle remoto na mão. Sobe o São Paulo que tem que ir atrás do dinheiro. E na minha opinião tem que ir atrás, não tem jeito. Eu concordo com o Perrone que o São Paulo tem que tentar viabilizar a melhor maneira. Concordo que sim. É que eu não sou do caixa do São Paulo, eu não sou tesoureiro, diretor financeiro. Eu só não quero ver. Atrás, o São Paulo estava totalmente quebrado de dinheiro, por isso que eu tô falando. Não, continua isso, né? Muito tava mal. Não, continua. E talvez seja isso. A responsabilidade lá dentro, na cabeça das pessoas, para fazer esse tipo de cálculo que o torcedor do outro lado não faz. Porque o torcedor do outro lado quer o jogador. O Sombra é um cara que fala isso várias vezes e nessa hora a gente tem que concordar que é o seguinte. Obrigado, Vitor. Verdade, Sombra. O torcedor esse é muito não vai perder o emprego cara. Nunca, hein? O torcedor é muito passional. RG que maldoso, hein? O Vieira fala do Sombra e fica molhado. Você falou que o Vieira puxa saco? Vai te catar. Imagina, como é que ele fica, mano? Molhadinho. Vai te catar, ó. Aí o que que acontece? Pronto pro abate. Ele fala, o que que ele fala, cara? Você tem que pensar na instituição primeiro. Você pegar, cara, nós estamos falando de 8 milhões, são 35 milha, meu. Sim. Você pegar 35 milhões num zagueiro... Olha, não sei, cara. Você não tá pegando só num zagueiro, você tá pegando num ídolo do São Paulo. Esse tá, jogador aí, se fica no São Paulo um ano, ele é ídolo da... Mas, Perrone, você concorda que o título tá atrelado a ser ídolo? Peraí, olha. O título da Libertadores tá atrelado a ser ídolo? É, veja bem. Esse 8 milhões que a gente fala de uma maneira que a gente realmente também não sabe se são 8, se são 10, se são 9, que cada hora fala de uma cifra. Mas é muito, é muito. É muito de euros, muito milhões de euros. É muito. Então é o seguinte, 8 milhões de euros, vamos pensar como uma pessoa, não como um clube. Pô, se eu vou comprar um negócio caro que eu posso pagar em 4 anos, é um jeito. É o Cueva. Se eu tenho que dar à vista e não tenho a grana, é outro jeito. Quando a gente não tem dinheiro, a gente tenta viabilizar de outras maneiras. Enfia jogador na jogada, velho. Ah, não, não vamos contar. O cara quer, o cara que tá vendendo quer o jogador. Não vamos colocar essas hipóteses, tipo, enfia jogador no jogador. Vamos pensar no que a gente pode fazer pra viabilizar dinheiro, tá certo? Então o clube, ele tem que ir lá, bolar, tentar criar situações... Se quiser o bolo. Onde ele possa... Ah, mas com certeza. O São Paulo não recebeu aquela grana de antecipação agora por ter renovado o contrato com a Globo? Sim, mas você tá pensando aí como, como 99% dos torcedores pensam. Tipo assim, devia 60, vender um jogador de 60 não deve mais nada. Tá, mas São Paulo devia 150. É... 150 não, milhões de dívida. Esse dinheiro da Globo bancária. Já está no fundo só para jogador, tá para salário de jogador. Só para salário. Não, não, mas é que eu fico meio assim, Sombra, porque muitas vezes a gente fala do futebol brasileiro, a gente trata os clubes aqui como se fosse uma caderneta de poupança. Ah, a gente vai comprar o jogador por 3 e será que vai ter valor de revenda? Não importa a revenda, a gente tem que pensar também no fator técnico, do quanto o cara vai representar em venda de camisas, em termos de carisma. Só uma pessoa para responder se é viável ou não. Quem é o diretor financeiro de São Paulo. Essa é a única pessoa que pode dizer. Mas parece que eles não se falam lá dentro. A comunicação não se fala com o futebol, que não fala com o financeiro. Parece, essa é a nossa impressão. Para mim, nesse caso do Maicon, pior que perder o Maicon, porque o Maicon não é do São Paulo, então o São Paulo não perderia o Maicon, ele só deixaria de contar com o Maicon. É você ficar... Pior que você perder o Maicon... É você não ter um jogador para repor. Porque você tem lá um lugar. Então, se não tiver um plano B em uma semana, o São Paulo corre o risco de jogar uma semifinal com o Lugano e com o Rodrigo Caio. Se um dos dois não tiver condição, você tá com o Lianco ou com o Lucão. O Lianco, o Balsa não coloca em campo. Então não. A gente já sabe quem que vai entrar. É o Lucão. Então esse é o grande temor do torcedor. Olha, se o São Paulo for campeão de Libertadores com o Lucão, eu vou dizer uma coisa, não precisa ganhar mais nada. Já foi com o Ed Carlos, então calma. Mas peraí, é mais do que o Lucão. Ok, num time que tinha Mineiro e Josué na frente, sim, dando proteção, num time que jogava com 3 zagueiros, sim, os outros zagueiros eram o Fabão e Lugano. E o Ed Carlos fazendo gol. Foi o melhor jogo dele foi no Mundial. Ele na Libertadores. Não fez, não. Ele fez um gol contra um gol. Foi um gol importante que ele fez. Rogério, palpite pra daqui a pouco São Paulo e Sport Recife. São Paulo é 2-0. 2-0? Precisa ganhar. É tipo, enquanto tem os caras aí, né, pra jogar o Maicon, então precisa ganhar. Fazer ponto. Ainda mais contra time quarto. Contra time a gente entra no G4 ganhando. Mas fica naquele bolo lá. Aquele bolo que a gente tem que ficar. Tem que no bolo. O Denis calou a boca da galera? Não, ainda não, acho que ainda não. Minha ainda não. Tem um ano ainda. Vamos ver esse ano aí. Porque é o ano que ele tem que se firmar. Se ele não se firmar em um ano... Ah, mas ele vem fazendo boas partidas, hein? Tem, mas ele também veio falhando. Mas o Denis é igual um Doberman, né? Você não pode confiar, velho. É. Rogério, um abraço, Rogério. Boa noite. Abraço, abraço. Vamos lá, mais ouvintes. Agora o terceiro ouvinte no oferecimento do Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Pronto, Speed. Os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos. Sai daí, Spar. É. Alô. Alô. Quem fala? Danilo. Ô Danilo, tudo bem, meu? Tudo bom, Dudu? Tudo bom, Danilo, do que é o nome completo? É, Danilo Silva Oliveira. Silva Oliveira, e quantos anos? Eu tenho 23. RG, sim. 2.3 hoje. Dependendo... Dependendo? Dependendo, isso, Danilo, da Naquila. Ah, sensacional. Senhora, eu quero ver o que esse trouxa aí vai falar agora. O trocador? O trocador. É. Quero ver a nota. Vai a nota. É puxador, aí. Meu. Ai, caralho. Trocador. É o Domênio que falou trocador. Trocadilho. Ah, lá vem, velho. Puta vida, velho. 6 tá bom. Mas já aumentou a nota, né? Tô era 5.1, foi pra 6. No parâmetro de Domênicos, isso é maravilhoso. Ele é 60% de um Pelé. É, 60%. Tá certo. Você não falei isso, hein? Vocês estão me jogando contra a população. Ô, ô, qual que é o bairro aí? Eu não falei isso. O bairro do Veloso. Bairro do Veloso? Como? Ah, o Veloso é lá. Tetinha tem bairro? Jaguaré, não é? Tetinha, Jaraguá, tem... Jaraguá. É longe Bagarai. É longe Bagarai. E aí, Beijinha? Amigo, o que eu conheço é Jaguaré, amigo. É? Não. Ai, trouxa. Vai, o trouxa. Deu mal, Benja, hoje. Certo o time aí, brother? Que é Corinthians. Ah, Coringão, Coringão. Não, chora, chora aí, velhinho. Chora na rampa aí. Ô, Danilão. Antes disso, antes que desligue o celular, que é na torcida estágio 97. Boa, assegurou sua vaga. Aí você tem que estar na rua Pestana, número 77, às 5h30 da tarde. Ô, você tem certeza mesmo? Vamos sério. Pode ficar chateado, melhor não ir. Cala a boca. Ô, amigo. Tá, fala aí, mano. Apresentado agora o Cristóvão Borges no lugar do Santo Tite. Ele terá uma árdua missão agora de conduzir esse time do Corinthians aí ao título brasileiro ou, quem sabe, ao G4. Com relação ao trabalho do Cristóvão Borges, primeira pergunta, você acredita? Ah, mano, eu acredito chegar até os quatro grandes. Você acha que o Corinthians fica entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro? Pega G4? Sim, mas lutar pelo título eles não chegam, não. Você não acha que o Corinthians possa brigar? Chegar entre os quatro, tá bom, pô. Tá bom, ser bom, tá bom demais. Um ouvinte consciente. Chegar entre os quatro tá maravilhoso, pelo time que tá aí hoje em dia. Não, você é louco. Não, mas eu acho, amigão, eu concordo contigo, eu acho que o time do Corinthians esse ano é pra brigar pelo G4. Mas o Corinthians é um time que tem camisa, velho, tá defendendo o título brasileiro. Se não deixar o Palmeiras desgarrar desse grupo aí do pelotão de frente eu acho que dá jogo sim. E o Palmeiras, todo mundo sabe que já tá um certo tempo sem conquistar nada aí em termos de título brasileiro. Pode ser que algum time tire pontos, velho. Não sei. O Palmeiras, ele ganhou do Corinthians no confronto de ida. Ele fez o dever de casa. Pode ser que na volta o Corinthians consiga vencer o Palmeiras em casa também. O que vai definir o campeonato, Domênico Gato, são os jogos pequenos, contra times pequenos. Exato, exato. Mas isso aí. Na minha opinião... Se alguém tropeçar com esses times menores, em casa, É verdade. O Corinthians tem que acertar ataque. E o Grêmio tomou um gol, tem camisa mesmo, velho. Ó, o gol do gol, Sombra. Tem gol. Do Chiesa, velho. Tem gol. Tem gol, tem gol. Ah, gol. Olha o Chiesa aí, velho. Gol do Vitória. Olha o Chiesa, velho. É esse tipo de jogo aqui que determina campeonato. Perder pro Vitória ainda, em casa, calma, tiozão. Perder Vitória em casa? Grêmio. Grêmio e Vitória em casa. Agora tomou gol aqui. Que nem o São Paulo hoje. Mortal. O São Paulo hoje pega o Sport, né? O São Paulo podem pensar em empatar. Exatamente. Olha lá, aí eu falo, senão não tem jeito. O São Paulo já teve tropeço. Empatar só em clássico aquele e olha tropeço lá da derrota. Nós perdemos. Atlético Paranaense. Então, eu não me esqueço. Atlético Paranaense. Não. É médio. Esse tipo de jogo. Você joga em casa, tem que ganhar. E ganhar dele. Esse tipo de jogo que o Grêmio tá perdendo é o jogo que lá na frente vai fazer falta. Vai. Muita falta. Perder um jogo desse, porque, por exemplo, perder pro Atlético Mineiro jogando em Minas é um jogo que tá na conta. Você vai lá pra tentar buscar um ponto, numa dessas você dá uma sorte aí, busca três. Mas uma derrota não é um resultado que você fala, nossa, perdemos aí 3 pontos pro Atlético Mineiro. Não, é um time que vai brigar pelo título. Agora, o que não pode é perder esse tipo de jogo que o Grêmio tá perdendo. Eu posso falar pra você agora, com toda a convicção do mundo. O Bressan é o pior zagueiro do Brasil, velho. Calma. Quem tem pior que ele? Calma. Não tem, gente. Nós temos aqui em São Paulo o nosso primeiro pior. Mas, ô, amigão. Você não acredita no teu time, pô? Expectativa pra esse jogo de sábado aí, Corinthians e Santa Cruz à noite. Vamos pegar o Grafite pela frente, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, hein, mano? Vocês têm que agradecer ele. É. Também, o Grafite é da Fiel. Grafite já foi, mano. Só foi no comecinho mesmo. Você acha que agora o Grafite vai desandar, mano? Já é desandar, já. Não, mas é... Não. Vai sim. Não vai arrumar nada com a gente, não. A gente vai meter uns 4 nele, sabe? Então, firmeza, mano. Manda aí seu placar e os seus abraços aí. Corinthians e Santa Cruz, sábado à noite. Tem 4-0 pra gente. Boa, mano. Caraca, quer mandar abraço pra alguém? Estamos no momento sem parar. Eu quero mandar abraço pros caras que já estão ouvindo vocês aí. Que é meu irmão, Gabriel, pro Cholinha, que é o truco meu. Cholinha, velho. Cholinha. Manda um abraço pro Cholinha. pro Marcelo, pro Cholinha. É isso aí, fala pra vocês que eu adoro Cholinha. Vocês. Adora nós aí, é nóis, velho. Vocês são demais. Obrigado, irmão. Valeu, tamo junto, together, velho. Obrigado. Até sabadão. É isso aí. Vai adorar lá o camarote único. Maravilhoso, viu? Demorou. Valeu, brigadão. Valeu, irmão. Gol do Vitória, 1-0, né? Já falamos aqui, ó. Não diz que foi agora. Esse foi o momento sem parar. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, veja o que representou o Paz e Amor para a liberdade de uma geração. Ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile, hein? Fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, espera para fazer o seu não, vai lá, coloca o adesivo do Sem Parar, procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar, acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você, Sem Parar, sua vida no seu tempo. Agradecer a presença aqui do Daniel Perrone, veio visitar a gente. Beleza, obrigado, gente. Valeu, Perrone. Obrigado, viu, irmão? Obrigado, mais uma obrigado, vez. Boa. Deixa seu palpite para hoje, São Paulo Esporte, onde você estará ao lado de Cláudio Mota, vendo o jogo. 1-0, gol de Ítalo. Ó. Ó. Ó. Pra dar uma moralzinha pra primeiro ele. Primeiro ou segundo tempo? Ah, tanto faz pra mim, cara. Segundo tempo, vai. 25 do segundo tempo. Boa. E... rumo ao Morumbi, né? Quero convidar aí a Nação Tricolor pra ir também pro Morumbi, porque não é só Libertadores, não. Vamos, Perrone! O brasileiro é importante. Abraço, gente. Valeu, Perrone. Obrigado, hein? Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chevrolet, nesse fim de semana, tem feirão Chevrolet no estacionamento do Shopping Center Norte. Não perca, hein? Muito legal. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Narigudo, fala do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? É, tá pensando em chamar os amigos e a família para ver um jogão em casa, hein? Tá ou não tá? Responde aí, pô. É dia de jogo, é jogo dos bons, então é melhor abastecer a geladeira com muita Itaipava para ver seu time dar show de bola e tomar aquela Itaipava bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato, mas e você? Pois é, é hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. Olha, o Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol, porque você sabe... quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece o Extra Gol, você merece mais, você merece um Extra. Mas lembre-se, hein, bebê, só com moderação. Foi, hein, muito pênalti. O que tá acontecendo aí, RG? Foi muito pênalti pro Vitória. Fosfórica, só. Muito pênalti. Eu acabei de falar ainda, que o Bressan era o pior zagueiro do mundo. Foi pênalti? Pro Vitória. Pênalti, cara. Pênalti. Pênalti. Sou jogador. Pênalti. Expulsou. Pênalti pra quem contra quem? É pro Vitória contra o Grêmio. E jogo em Grêmio. Mas, ó, quer saber? Eu achei que não foi pênalti, não. Ah, né? Eu achei que foi muito pênalti, viu, velho? Ó, deixa eu narrar o pênalti aqui, pode ser? Olha aqui, ó. Ô, Domenico, deixa eu narrar pra gente zoar o Vitória. Porque é gostoso. Ele vem uma vez por semana, vai te catar. Vem pra se ferrar, Sombra, eu, na minha opinião, não sei. Eu tô em dúvida esse pênalti. Então, se a gente tá em dúvida olhando 20 vezes, você imagina o árbitro lá. Quem vai bater é o tal do Diego Renan, que bate com as duas, né? É difícil ele perder, viu, Domenico? Ele vai bater de direita. E o juiz apitou, lá vem Diego Renan, Marcelo no gol, Diego bateu, é gol! Que coisa ridícula, velho. Para, caramba! É do Vitória! Camisa zero, oro, oro, oro, oro. Nem em casa, hein? O que, que você viu no lance aí, no pênalti, mano? A bola passou por baixo do Marcelo Grosso. Existe frango em pênalti, é esse gol. Ah, então obrigado, eu só vou falar uma coisa. O Bressé é podre, é o pior zagueiro do Brasil. Coleta e piloto. Calma. Agora, tem uma coisa. Ele falhou no primeiro gol, ele fez o pênalti no segundo, foi expulso. E não saiu chorando, Sombra. Não saiu chorando. Não, ali não, não chora, saiu não. Chorando. Não chora. Ele morde o beiço, mas não chora. Vamos trazer mais mensagens através do WhatsApp da Energia, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Fala aí, galera do estádio, beleza? Leonardo de São Bernardo do Campo falando. Queria saber aí, mano, de você o seguinte, cara. Qual seria a melhor escalação pro Corinthians entrar em campo a partir de agora, caso não tenha mais nenhum tipo de contratação? Qual time você montaria se você fosse o técnico? E quanto a esse Jetterson, pô, o cara podia vir pro Corinthians sim, mano, já chegar com um scout positivo aí, o cara seria um novo Vampeta. Abraço, chupa Dodô, valeu, é nóis. Vamos responder em duas partes. Trouxa. Então, com relação à escalação, eu escalaria o Corinthians ali com o Cássio ou com o Walter no gol. O Fagner na direita, colocaria o miolo de zaga ali, tem que ser o Iago, o Balbuena e o Wendel na esquerda. O meio campo, tá colocando ali o Christian de primeiro volante. O segundo volante tem que ser o Elias. E aí você tem aqueles três jogadores que jogam um pouco mais avançados ali. Você tem numa ponta ali o Giovanni Augusto, centralizado o Guilherme. Na outra ponta o Marquinhos Gabriel. E o centroavante, amigão, eu colocaria sinceramente, hoje, dentre as opções que temos no elenco, o Luca. Porque o Luca hoje é melhor que o Romero, é melhor que o André e é melhor que o Luciano. E com relação à contratação do Jet Gol, eu concordo contigo, cara. O Corinthians não ia gastar muito dinheiro, não. E esse cara seria o novo Zizal. Ele idolatrado pela torcida mesmo sem jogar. Ele deu entrevista, disse que assim, meu, tá arrasado. Terra arrasada. Tá arrasado. E pra você que é São Paulino, o Leco agora no Morumbi diz que está mais animado em relação ao Maicon e que a torcida também poderia ficar mais animada. Aí, tá vendo? Então, aí, tô falando. Parece que as coisas começam a dar uma clareada, a não ser que ele esteja muito precipitado em falar isso. Sombrar, o São Paulo, se não tiver dinheiro próprio, velho, se achar que é muito caro, vai atrás de investidores. Eu acho que a diretoria do São Paulo tá seguindo esse meu conselho, velho. O empresário do Maicon, bom, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas vamos lá. Boa noite, aqui quem fala é o Thiago, sou da Vila Prudente. Gostaria de saber do Sombra e do Perrone aí. Como é que fica aí o Tricolor, cara? Se o Maicon sair realmente, Kelvin, esse pessoal aí, pra Libertadores e pro Brasileiro. Grande abraço pra todos. Kelvin só no fim do ano. Maicon agora. Se Maicon sair agora, é horrível. É horrível. Em todos os aspectos é horrível. Lógico, tem todo o lado financeiro, como a gente já debateu aqui, mas o Perrone não vai poder te falar porque ele já foi embora. Já é, Elvis. Pediu desculpa. Vai passar o WhatsApp do Perrone. Ele foi pro Morumbi. Vai passar o celular do Perrone. O celular ao vivo. Olhando o lance, não foi pênalti. Ah, mas ar do Grêmio. É o Sandro Meirahit, né? O Grêmio é o pra Corinthians. Pra nós até melhor. Pelo amor de Deus. É até melhor, mas é o mortal, não foi contra o Palmeiras, fizeram gol roubado. Corinthians do Sul é o vermelho. Eu sei, gente, mas eu tô dizendo o que foi certo. É o mortal, é o mortal. O Inter mesmo, porque é um time que é muito mais vitorioso que o Grêmio. Ah, então, nossa, ô Galinha, peraí, chupa a Grêmio. Galinha é você. Vamos lá, mais mensagens, fala. Alô, galera do Estádio 97, aqui é a Luana, do Mandaqui, Zona Norte. Opa, eu adoro o programa de vocês. Ah. O Mano é o mais bonito e o mais gato. Mas ele namora. Mais sexy. Além de ter um ótimo gosto por torcer pro Corinthians. Vai, Timão. Mano? A bola veio, me chuta. Posso falar, na hora que ela falou Corinthians, ela fez assim, ó. Para de torcer pro Corinthians. Deve ter quatro dentes na boca. Vai. Olha aqui. É o típico argumento de quem não gosta de mulher. Eu adoro mulher, meu amigo. Só que eu gosto de mulher também. Repete, velho. Como é que ela falou? Domênico, ela fez assim, ó. Vai. E um ótimo gosto de torcer pro Corinthians. Ela lambe a gengiva. Essa não fala farofa, velho. Essa aí fala farofa. Essa não fala farofa. Vamos lá, eu penso da seguinte forma. Não é porque vocês não gostam de alguma coisa que vocês têm que atacar. O Vieira, principalmente. Eu gosto. Que mamou no pai. Brigou pra não mamar na mãe porque ele queria o leite materno. Não adianta. Não adianta. Fernando, é um leite paterno. Então, você defender só porque ela falou que você é bonito, mano. Não, pelo contrário, porque eu respeito o ouvinte. Um beijo pra ela, obrigado. Estádio 97, também no oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Também oferecimento de Chevrolet. Nesse fim de semana tem feirão Chevrolet no estacionamento do Shopping Center Norte. Não perca. Mano, vamos falar da Bozano? Opa, vamos lá, Sombra, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, vai te dar muito, vai te dar muito mais proteção, cara. Confia em mim, esse daqui é top, eu uso diariamente e recomendo. E ó, lembrando o ouvinte do Estádio 97, quem ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, anotou a frase? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, vai levar um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Anotou aí, amigão? Não vacila, não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí. Tem mensagem? Tem. Boa noite, galera. Meu nome é André. E gostaria de fazer uma pergunta pro Sombra e pro Daniel. O que eles acham aí do zagueiro Mina, do Independiente Del Valle? Eu consegui ver alguns jogos desse cara na Libertadores, ele parece ser muito bom aí. Possível substituto aí pro Maicon. O que vocês acham? Boa noite a todos. André, o negócio é o seguinte, esse jogador, se o São Paulo quiser contratar, vai ter que comprar do Palmeiras, que o Palmeiras já contratou o tal do Mina, não é? Do Independente? Ah, esse é do Santa Fé. Esse é o... Ele falou do Del Valle. Ah, do Del Valle. O Palmeiras é esse Santa Fé. Esse Mina estava sendo visado, se eu não me engano, por um time europeu. Agora eu não lembro se era o Barcelona. Desculpa, mas eu acho que era o Barcelona que estava atrás desse jogador. Mesmo. Aí ele optou pelo Palmeiras. Ele falou. Não, mas essa é outra Mina. É. Essa é outra Mina. Mina, seus cabelos é da hora. Fala, galera da Energia, quem tá falando é o Rui de Guarulhos, tricolor, roxo e doente, tamo junto, Sombra, sempre pedala mano. Ô Sombra, aproveitando, deixa eu fazer uma pergunta. O Mano, tô vendo o Mano aqui na web, tô vendo o Mano na Fox, ele tá muito magro. Ô Mano, o que aconteceu, velho? Você não era o marombeiro, o top, o tal, o que aconteceu? Você tava com algum problema, cara? Abraço pra todo mundo aí, tamo junto. Você quer revelar isso agora? É muito trabalho, é muito trabalho. Tô sem tempo pra treinar, velho. Começou a trabalhar, velho. Tô trabalhando tanto que eu não tenho mais tempo pra treinar do jeito que eu treinava, velho. É, mano. É, mas também... E tô cheio de lesões também, tô ficando velho, né, mano? Tá com a dobradiça tudo... Isso. Pô, mas você tá velho, tá tudo ido, velho. Ser construindo com valor. E olha, nesse fim de semana, tem feirão Chevrolet no estacionamento do Shopping Center Norte. É sua chance de comprar um Chevrolet pelo preço do ano. O melhor preço. São modelos a partir de R$ 29.990 e taxa zero para toda a linha. Aproveite e faça um test drive no novo Cruze e também na nova S10. É isso mesmo, feirão Chevrolet com o melhor preço do ano. É neste sábado e domingo, no estacionamento do Shopping Center Norte. Até quem critica vai se apaixonar. Consulte condições, faça revisões em seu veículo regularmente. Mas corra, somente neste sábado e domingo, das 9 da manhã às 7 da noite, no estacionamento do Shopping Center Norte. E use cinto de segurança. Cinto de segurança salva vidas. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Impermeabilizantes recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Boa Sombra, olha. Um salve especial pro Domênico Gato, voz padrão dos comerciais de rádio e reclames de TV. Quem fala é o Mauro da Vila Guilherme. Eu queria deixar uma pergunta pro nosso amiguinho aí, o Playboy. Deu pau no app da buzina aí? Queimou a seta pra esquerda? O que tá acontecendo, hein, maninho? conta um pouquinho pra nós aí. Abraço a todos e avante palestra. A única coisa que tá queimada é a tua rosca, velho. Que juiz! Ô, juiz! Aí, mano. Já tinha amarelo e amarelo. Mamãe. Toma um cartão vermelho aí pra você ficar aí, mais calmo. Aí, Bressan. Expulsou, hein? É o Bressan do rádio, mano. Conseguiu expulsar ele, hein? Essa é aquela falta pra parar o jogo no final, administrar, cozinhar o galo. Ele não pode falar, ele foi expulso, tá ô juiz. Tá expulso, tá expulso. Muito bem. E olha, não deixe de fazer a sua compra ainda na loja do estádio97.com.br. Lá na loja do estádio97.com.br você vai encontrar coisas muito legais do seu clube. Tem de tudo que é clube do Brasil. Acesse, não visitou ainda? Tem até produtos do Estádio 97. Tem camiseta, tem moletom, tem boné, tem mochila. Vai lá, loja do estádio97.com.br. Estádio 97 também no oferecimento da BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. RG, quem que vai dar o nome dos ganhadores? Faz, vamos, por favor. Eu? Decido. Pode falar. Você. Pode perguntar. Boné, pista aérea. Rogério Gregório. Boa, telefone 3031, trazida pela fitcamisetas.com.br. O Gilson Salles. E o jogo de dados do Sem Parar? O Gustavo Rodrigues. Muito bem, parabéns a todos. Oh. Diga. Ô, Sombra, deixa eu fazer uma propaganda. Fala, do meu show aí. O Rod Landossi. Domingo estarei em Santo André, no Hilários Comedy Club, com meu solo Não Seja Rude, Avenida Dom Pedro II, 1051, com muitas novidades, Bolsonaro. E é isso, eu te espero lá em Santo André. Boa, Hilários, garoto. Comedy Club. Ô, Sombra. Oi, Domingo. Valeu. Ah, é isso? Isso aí. Caminhão verde? Agora a buzina tá comigo. A buzina é minha. Aqui, ó. A buzina é nossa. A buzina é verde. Tá expulso. Chupa aí, trouxa. Olha lá, trouxa. Tá expulso. Ó, pera aí. Ô, Sombra. A buzina aqui é nossa. Eu vou botar a buzina aqui do Mundial do Palmeiras aqui, ó. Pera aí, pera aí. Chupa aí, seu trouxa. Buzina do Mundial do Palmeiras. Buzina do Mundial do Palmeiras. A nossa. Qual que é? Qual que é? Bolsonaro. Aí, ó, sai daí, ó, segui, ó. Bolsonaro. Aí, parabéns. Valeu, gente, até amanhã no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha sem burocracia, é na BV Financeira. É ser construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut, é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Tem um pequeno intervalo político na sequência Night Sessions na Energia. Tchau. Por isso, a saúde é um caos, transporte ruim, segurança péssima, a educação precária e os servidores públicos desvalorizados. A gente está cansado de acreditar e não vê a solução chegar. Então a